Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 9 de julho, onde nós paulistas comemoramos a Revolução Constitucionalista. O nosso programa é de 1012 e nós estamos aqui com Afonso Moreira Júnior para falar sobre a Revolução Constitucionalista. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito e Seu Depósito, Polatel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Soluções Saúde para a sua água e também o Ponto Sul Automóveis, onde você tem qualidade, segurança e a garantia de sempre aquela que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Lembrando também do apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Como o Rui falou, hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Afonso Moreira Júnior, que vocês já conhecem aqui no nosso programa. A gente está muito feliz. Ele veio direto, né, da capital para prestigiar a gente aqui, para fazer o programa com a gente hoje. E o tema será a Revolução Constitucionalista e o Espiritismo. Eu mesmo não sei quase nada sobre o Espiritismo na Revolução Constitucionalista. Pode ser que a gente hoje aprenda coisas novas aí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, né? Hoje estou aqui com o Tiago, aqui, deixar um bom dia. Dá um bom dia aí, Tiago. Bom dia a todos e um ótimo programa. Tiago daqui a pouco vai assumir aqui a técnica aqui, né? Está em treinamento. E a gente agradece aí. Em breve vai ter um programa novo aí, Jorge. Estou ouvindo falar aí que em breve vai ter um programa novo aí sobre filosofia, né? Quem sabe, em breve eles começam aí, e o Tiago aí e o Piero também estão se voluntariando aí para fazer o programa também, né? Tá no forno. E hoje a gente tem quero agradecer aqui os nossos rádios que estão conectadas conosco: a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, a Web Rádio Sementes de Amor, Mato Grosso do Sul, e São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, que estão retransmitindo o nosso programa. A gente agradece aqui também as TVs Web, a TV Web Espaço Espírita de lá de Barra Velha, que é uma Web TV, a Recanto da Prece Eurípides Barçanufo de Campo Grande, e a Web Rádio Sementes de Amor, que retransmite todo domingo o nosso programa. A gente agradece também a participação. A gente já tem aqui conectado o Aécio César, a Tina Neca, o Iramir lá de Salvador, Bahia, desejando um abençoado domingo e um excelente programa a todos. Orlandinho Monteiro, o Daniel Rosa lá de Goiânia, que sempre participa aí, também participa da TV Mundo Maior aí, da Rádio Boa Nova, que a gente sabe que sempre está conectado, o Aécio também. O Rodolfo Alexandrino lá do Grupo Castelã. A Marta Gonçalves, já estão conectados aqui conosco. Hoje, quem está com a gente, o Carlinhos, está de volta. Mas antes da gente passar aqui para o Carlinhos, comentar sobre a pergunta, a enquete que a gente deixa aqui para os nossos ouvintes pelo YouTube. Você conhece a história da Revolução Constitucionalista? Então deixa aqui sua opinião. Se você já conhecia em detalhe, né? Se já tinha mais informação sobre a história. Se não, hoje vai ser uma oportunidade aí da gente estar conhecendo mais. A gente está aberto para os telefones, então a gente pede aí para ligar no 12-3921-3009 para conversar com o nosso irmão, o nosso Sebastião Tião Baroto. Tião, dá um oi aqui na janela, peraí, mais para cá. Você está sem câmera para o pessoal te ver aí no cantinho. Então vamos botar o Tião para trabalhar. Então ligue 12-3921-3009 para conversar com o Tião e também diga que quer participar do sorteio. Ó, quero participar do sorteio ligando pelo telefone. Vou repetir: 12-3921-3009. A gente vai sortear um livro e um CD do Momento Espírita. Carlinhos, bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tiago Borges. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, nosso querido irmão Afonso Moreira Júnior, sua esposa Meire, que está lá dentro, lá no, está na coxinha. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Como nós dissemos que encarnados ou desencarnados nós estaríamos aqui, eu aparentemente estou encarnado, viu, gente? Não sei ainda se eu caí na real. Eu vou ler um minuto de reflexão de Jorge Reis pela editora Dionise e é o item 71. O abraço é uma fonte geradora de energia. Quem quiser viver a vida com muita alegria, o abraço é a receita para o nosso dia a dia. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos acomodando, deixando de lado os nossos problemas cotidianos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo ao Pai hoje pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos neste domingo abençoado do programa 1012. De compartilharmos aqui com o nosso querido irmão Afonso Moreira Júnior, da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova em Guarulhos, que vem nos presentear com o Espiritismo e a Revolução Constitucionalista. Vamos envolvê-lo com carinho para que ele possa explanar tudo o que preparou para essa família vivenciana abençoada. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será política e espiritualidade. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo Afonso Moreira Júnior, de São Paulo, que é orador espírita, é médium de psicografia, tem vários livros, inclusive o best-seller, o livro que mais vende do Afonso, Alma de Mulher em Corpo... De homem. Alma de Mulher em Corpo de Homem. Em Corpo de Homem, opa. Também escreveu Frei Galvão, O Sonho e o Destino de um Santo, fundador do GEAM, Grupo Espírita Assistência Mediúnica, e faz parte do programa da rede Mundo Maior e Conviver, um diálogo internacional, é o nome do programa que ele participa semanalmente na Rádio Boa Nova. E hoje ele está aqui conosco, atendendo rapidamente, com muita presteza, o nosso convite para que pudesse falar hoje sobre o 9 de julho, que é um dia muito pouco conhecido dos paulistas e dos brasileiros também, né? E que é um feriado aqui, aqui no estado de São Paulo. Bom dia, Afonso Moreira Júnior. Nosso cordial bom dia a todos os companheiros de São José dos Campos, Movimento Espírita, que trabalha tanto por um mundo melhor. Meu querido companheiro, o Rui, aqui presente, o Carlinhos, o Rodrigo, o Jorge Reis, o Tiago, quem mais está aí? O Tião também está aí. Essa equipe é sempre atenta para trazer aquilo que é bom, porque aquilo que é bom faz a gente melhor. E quando a gente melhora um pouquinho, o mundo também melhora. Afonso, vamos entrar direto no nosso assunto, porque a Revolução Constitucionalista está completando nesse ano 91 anos. E a gente vê que é um feriado aqui em São José, aqui no estado de São Paulo, mas muito poucas pessoas sabem o que é esse movimento que foi liderado pelos paulistas e que durou só 3 meses, essa guerra que levou 3 mil pessoas à morte, né? O que você poderia dizer sobre o 9 de julho? Bem, eu como... E o espírita, né? Que, claro. É importante a gente colocar que o espiritismo não diz nada sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Nós que somos espíritas, nós que somos o movimento espírita, a partir do nosso conhecimento espírita, nós fazemos aí uma análise do que aconteceu em 1932. Mas para falar da Guerra de São Paulo, foi uma verdadeira guerra civil, embora os historiadores, muitos, escamoteiem, por assim dizer, essa realidade. Foi uma guerra civil que houve no Brasil em 1932. Tudo começou em 1930. Em 1930... o presidente do Brasil, da chamada República Velha, era Washington Luiz. E o Washington Luiz, ele representava a política café com leite. Porque até então, paulistas e mineiros se revezavam no comando do Brasil. Era tipo assim: agora vai você, depois vou eu. Eu já fui, agora vai você. Havia uma troca de poder, e o poder, o comando do Brasil, estava nas mãos de mineiros e de paulistas. Quando essa hegemonia ela foi rompida, quando os paulistas resolveram tomar o comando, resolveram assumir o comando do Brasil, apresentando um candidato que representava os interesses paulistas, Júlio Prestes, que foi eleito, mas não tomou posse, aí houve um golpe de Estado, no qual estava o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Então, em 1930, mais um golpe de Estado. Getúlio Vargas toma conta do poder e instala uma ditadura chamada governo provisório. O governo provisório pretendia colocar o Brasil no eixo, dar progresso, estabelecer uma nova Constituição e promover eleições. Então, essa era a proposta do governo provisório, a proposta do senhor Getúlio Vargas e daqueles que estavam junto dele, nesse triunvirato que estava governando o Brasil, por assim dizer, provisoriamente. Isso em 1930. Só que a coisa foi andando, o tempo foi passando, 2 anos depois, nada aconteceu. Nada aconteceu que correspondesse às expectativas de paulistas, democráticos e da oligarquia paulista também. Porque nós sabemos que os interesses econômicos sempre falam alto. Você poderia dizer o que é oligarquia? Oligarquia. Oligarquia é um conjunto de pessoas que representam interesses que estão a ali sequiosos, estão ali para defender os seus interesses econômicos. A oligarquia, o grupo econômico em São Paulo, era o grupo dos cafeeiros. A produção de café representava, naquela época, 70% da riqueza do Brasil. Então, quem mandava no Brasil, quem tinha poder? Quem tinha poder era a oligarquia cafeeira, que era de São Paulo. 1930, como nós dissemos, o tempo foi passando. 1931, 1932, a ditadura continua, São Paulo descontente, porque os interesses econômicos estavam abalados. Não se fazia por São Paulo aquilo que São Paulo esperava. Não havia eleições, nem uma nova Constituição teria sido promulgada. E havia também a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, 1929, que abalou. Que tinha café sobrando aqui no Brasil, porque não se vendia. E houve queima de... A queima, Rui, foi assim. Getúlio, preocupado em fazer assim uma média, por assim dizer, já que a política é do café com leite, acho que média cai bem. Ele instituiu o Instituto do Café, que comprava o excesso da produção e queimava para manter o preço, porque havia muito café. E os Estados Unidos, quebrado o crack de Wall Street, a quebra da Bolsa de Valores, a pobreza, o empobrecimento do norte-americano, de repente ele não tinha pão na mesa, quanto mais café. Preferia tomar chá ou tomar água, qualquer outra coisa. Então, as compras de café, a exportação de café cai tremendamente. Bom, o golpe vem em 1930, 1932, nada de Constituição, nada de eleição. Os paulistanos que dominavam a economia da época, São Paulo, carro-chefe do Brasil, sentindo-se incomodados, começaram a levantar uma onda de protesto contra o governo instituído, que era uma ditadura. Isso é importante ficar claro. No dia 25 de janeiro, uma data importante, 25 de janeiro de 1932, segunda-feira chuvosa, na véspera, a garoa de São Paulo, naquele tempo, São Paulo era a terra da garoa, mas não era garoa, não, era chuva mesmo. Na praça da Sé, onde a Catedral Metropolitana de São Paulo ainda estava em construção, mais de 100 mil pessoas se reuniram com guarda-chuva, capa plástica. Naquele tempo usava-se galocha, hoje ninguém sabe o que é galocha. Eu usei muita galocha, viu, em São Paulo, e capa de chuva. E capa de chuva. A gente andava na bolsa, era uma galocha e capa de chuva. Capa de chuva. Um homem prevenido vale por dois. 100 mil pessoas na Praça da Sé, preocupados com o destino do Brasil, protestavam contra a ditadura e pediam que São Paulo tomasse uma atitude, pressionasse os poderes que estavam ali no comando do Brasil, para que houvesse uma reação, para que as promessas fossem cumpridas, para que houvesse eleição, para que uma nova Constituição fosse lavrada. Mas não aconteceu nada. A coisa vai progredindo. 25 de janeiro, em São Paulo, Praça da Sé, 100 mil pessoas protestando. Mas o protesto vai crescendo, a insatisfação de São Paulo vai crescendo e vai alcançando outros estados do Brasil. A indignação de São Paulo, o poder de São Paulo, a influência de São Paulo vai se propagando por todo o Brasil e vai gerando também polos de insatisfação contra o governo federal. No dia 23 de maio, outra data muito importante. Por isso que nós temos a avenida lá, famosa lá em São Paulo. Exatamente. 23 de maio, né? E nós vamos saber por quê. É porque eu percebo, Rui, ali estávamos conversando com o nosso querido companheiro Rui, a propósito do desconhecimento da história. Da nossa história, história do Brasil, história de São Paulo, história dos estados brasileiros. Então é necessário conhecer a história para evitar repetir os mesmos erros que foram cometidos há tantos anos. Não se trata de conhecer a história para decorar o que aconteceu, ou para que a gente possa, ilustrado, ter uma moldura de cultura que nos faça melhor do que outras pessoas. 23 de maio, alguém sabe o que aconteceu dia 23 de maio de 1932 em São Paulo? Uma multidão aglomerava o centro da cidade de São Paulo, protestando contra a ditadura, contra a falta de eleições, contra a ausência de qualquer iniciativa no sentido de promulgar a Constituição, a nova Constituição. E o que aconteceu foi o seguinte: essa multidão, ela foi na direção da Praça da República, atravessando a rua Barão de Tapetininga. Quem conhece São Paulo sabe que a Barão de Tapetininga desemboca na Praça da República. E na Barão de Tapetininga, quase esquina, o prédio ainda está lá até hoje, havia um edifício onde estava sediado o Partido Popular, PPP. Esse Partido Popular, ele aglomerava a representação de apoio a Getúlio Vargas. Então, o Partido Popular, ele estava ali com a missão de apoiar a ditadura. Declaradamente, apoiava a ditadura. E lá estavam os esquerdistas e os comunistas daquela época. Veja só que como que é o destino, como é a história. Esquerdistas e comunistas apoiando a ditadura de direita, claro, embora houvesse um sentido progressista na política de Getúlio Vargas, que estava se iniciando naquele momento, mas estavam reunidos estes militantes deste partido, que eram paramilitares. O que é paramilitar? Eles eram ligados ao exército, andavam armados, tinham metralhadoras, tinham fuzis, e estavam no prédio onde se sediava a sua organização, o seu partido político. Então, essa multidão, Carlinhos, ela vai na direção do prédio, um sinal de protesto. Essa multidão vai para lá, ela protesta, ela avança na direção do prédio, o prédio está fechado, forçam a entrada do prédio. Há, nesse sentido, uma pressão. Aqueles que estão ali no partido, estão ali na sala, uma sala reservada para o partido, estão armados e começam a atirar. Começam a atirar. O primeiro a cair foi Miragaia, que estava subindo na direção da sala e que é baleado várias vezes. E que é nascido em São José dos Campos. Olha aí. É importante, Rui, você bem lembrou, que nós, nesta manhã, no momento apropriado, Jorge Reis, façamos aí uma vibração pelos nossos irmãos desencarnados em 1932, não apenas os paulistas e paulistanos, mas também os nossos irmãos cariocas, nordestinos, porque foi uma guerra cruel. Os gaúchos que vieram aí em grande escala, vieram aí. Então, a coisa começou nesta agressão a gente precisa dizer, nós somos paulistas, eu sou paulistano do Bom Retiro, mas a história está documentada. Houve uma provocação a esses companheiros que estavam ali e que tinham todo o direito de se manifestar. Só que eles eram um grupo paramilitar e ameaçou, eles mandaram bala e houve a morte de Miragaia, a morte de Martins, a morte de Drauzio e a morte de Camargo, MMDC, que foi a sigla adotada publicitariamente, uma campanha fortíssima de propaganda que movimentou a imprensa e o rádio. A TV ainda não existia naquela época. A imprensa, e tinha a imprensa escrita, impressa, tinha um papel muito importante. O rádio também. Então, a partir da morte daqueles chamados estudantes, que não eram estudantes. Estudante havia só ali um garoto de 14 anos, os outros eram pessoas adultas. Mas, enfim, adotou-se essa forma de se identificar. Os quatro mártires foram colocados à frente e uma gigantesca campanha de propaganda patrocinada pela burguesia, por aqueles que detinham os interesses econômicos que estavam sendo prejudicados com o governo da ditadura, movimentaram a população de São Paulo. E é nesse sentido que o bicho pega, se me permitem essa expressão. Houve 23 de maio, houve um crescente, reuniu-se aqueles que seriam o embrião dessa revolução de 1932, eles se reuniram e começaram a armar, porque partir para a guerra exige armamento, exige exército, exige alimento, exige estratégia, exige comando. Então, os paulistanos começaram a se aliar com o Rio Grande do Sul, que se manifestou favorável a um levante contra a ditadura. Mas e Minas Gerais também. Getúlio não era gaúcho? Sim, mas aí ele era gaúcho, mas ele não tinha, digamos assim, a representatividade esperada pelos gaúchos. Os gaúchos se aliaram, empenharam a sua palavra com São Paulo e também os mineiros. Mas veja, este empenho, segundo nós podemos assim estudar um pouquinho de história, ele não foi assim tão formal, tão firme, tão seguro como possa parecer para nós no dia de hoje. É como se houvesse assim uma simpatia, um engajamento que na verdade não foi se confirmando ao longo das semanas que vieram depois. E finalmente, começou no dia 25 de janeiro de 1932. Tivemos o episódio da morte. Que é aniversário de São Paulo, né? Aniversário 25. De São Paulo, segunda-feira. Conversão de São Paulo. Dia chuvoso, 100 mil pessoas na Praça da Sé. Tivemos janeiro, depois nós tivemos 23 de maio e chegamos a julho. No dia 9 de julho de 1932, São Paulo declara guerra ao governo ditatorial. Ele se sente amparado pelo apoio do Rio Grande do Sul e pelo apoio de Minas Gerais. E São Paulo, para ter uma ideia de como esses preparativos foram bem elaborados, São Paulo era a máquina que movia o Brasil. A indústria estava aqui, a indústria alimentícia, metalúrgica, a indústria têxtil, a indústria de alimentos, tudo estava aqui em São Paulo. Então, São Paulo, foi fácil para São Paulo se preparar para esse embate. E a campanha de propaganda que mobilizou a população, ela foi sedutora. Artistas consagrados foram convocados, artistas da palavra, com dom da oratória, foram convocados. Houve assim uma verdadeira catarse do povo paulista, que se sentiu assim unido num esforço patriótico, convencido da vitória, porque em nenhum momento passou pela cabeça de São Paulo que São Paulo poderia ser derrotado. A coisa... Pois não, Jorge? Não, deixa eu só dar um tempinho para você tomar uma aguinha, ou um cafezinho, e falar aqui. O Carlinho está meio no cantinho ali hoje ainda, está meio jururu ainda, que ele está na recuperação, mas vamos falar... Jururu? Vamos falar rapidinho aqui do pessoal que está ligadinho conosco. O Aécio César, lá de Sete Lagoas, a Tina Neca, o Iramir Marques, lá de Salvador, o Orlando Monteiro, o Daniel Rosa, lá de Goiânia, mandando um abraço aqui também. O senhor Rodolfo Alexandrino, do Grupo Castelão, nosso senhor Rodolfo também mandando um abraço. A Marta Gonçalves, lá do Paulo de Tarso, o Carlinho escreveu um monte aqui, nós já falamos que ele já voltou, né? A Nancy Lima, o João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, a Regina Spack, o Piero, nosso Piero hoje, que está de folga aqui, a Deise Chiacchirini, ela está falando que conheceu você numa palestra lá no CPOR, Afonso. Opa! No ano passado, está mandando CPOR, bem. CPOR, olha aí, meus irmãos militares. Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Olha aí. Sueli Castelo também, bom dia, família Vivenciana, o Alessandro Martins, Alessandra Martins, bom dia, a Maura Russo, nossa amiga Mauro, Enio de Azevedo Maia, bom dia. a Célia Maria de Gomes, a Deise Mansano também, a Deise mandando um abraço, o Vicente de Paulo Teixeira, bom dia, a Célia Maria Dias Gomes falando, gostaria que se for possível que passasse o endereço da tenda de Umbanda Mãe Maria, o Rodrigo já colocou aqui, viu Célia? Está o endereço aí abaixo aí. A Rosilma Ferreira, aí vem as perguntas que a gente já vai fazer daqui a pouquinho. O Rafael Excel Araújo, a Maria Siqueira, a Fernanda Cassal, lá na casa da Marcela, nossa amiga Fernanda, Antônia Varoto também, gratidão pelo tema de hoje. Daniel, ela que conhece bastante história, a Antônia, que é nossa grande amiga também, vem muito aqui no programa, e a esposa do Tião. Tião, né? Também historiadora também de tudo que a gente pode imaginar. Falou em história com a Antônia, por isso que ela está contente com o tema de hoje. Aqui também o Daniel Melo, já tínhamos falado, né? A Cíntia Moreira da Silva, o Antônio Bessa, bom dia, excelente dia para todos. A Célia Bila, nossa amiga Célia, o Edson Andrade, o Jamil Lima também. Então, falei o nome de todo mundo que está ligadinho aqui no YouTube. O pessoal está participando bastante, né? Uhum. Só queria comentar uma coisa aqui, só esperando aqui, Thiago. Aqui o Marcos Gaiogan mandou bom dia também a todos pelo WhatsApp. WhatsApp, né? Oswaldo Barbosa. Tem Maria Auxiliadora aqui também, Oswaldo Barbosa. Barbosa, mandando bom dia, família. Né? E ele também falou do bazar, né? O bazar Débora Cristina de Santos Costa, né? Novo bazar, né? Da Débora. Que é homenagem à filha do Dinho, né? Que deve estar escutando a gente também. E a Fia. Que também é os calçados novos, né? Dia 15 de julho, das 9 às 16 horas, lá na rua Juriti, 347, Vila Tatetuba, aqui em São José dos Campos, lá semana que vem. Semana que vem. Então participe aí do bazar da Débora, né? Com calçados novos, roupas, bijuterias, artesanatos, enfeites aí para ajudar a Fraternidade Maria de Nazaré. Então, aqui a gente tem também o Irami, que mandou uma mensagem, e o Rafael Axel, que você já comentou, né? Mas eu queria comentar também, voltando no assunto, Afonso, que eu acho muito interessante que a gente aqui de São José, a gente que é coisa rara aqui ter nascido aqui em São José, que muita gente é de fora, né? A gente depara com os nomes das ruas, né? Euclides Meragaia, 9 de julho, né? Acho que daqui a pouco você vai falar do 9 de julho também, mas aí a gente vê aquele monumento que tem lá no Banhado, que está com as letras MMDC, né? E a gente ficava se perguntando o que é isso, né? E justamente a gente conhecendo a história, a gente vai entendendo o porquê a gente tem também uma escola estadual também. Euclides Meragaia, ali perto do CTA, né? Então é muito legal ter a oportunidade da gente entender e conhecer e saber o quanto que isso impactou, né? Eu fui ver um pouco um documentário, né? Até para poder conhecer um pouquinho mais para o dia de hoje. E aí eu nem imaginava o quanto foi uma guerra mesmo, não foi um conflito assim. Uma guerra civil. Foi uma guerra civil, né? Com armas, com metralhadoras, com granadas. 40 mil homens compunham a força bélica de São Paulo. 40 mil homens. Desses 40 mil homens, 10 mil pertenciam à força pública. A força pública era a polícia estadual, né, de São Paulo. Inclusive o Centro Espírita, citado pelo nosso querido companheiro Rui, fundado por nós e um grupo de companheiros, o Grupo Espírita Jean, está instalado em São Paulo, na região de Santana, na rua Força Pública, número 24. Que o Edgar Mon também era um comandante lá da Força Pública. Ele era da Força Pública. Era da Força Pública. Depois só mudou o nome para ser Polícia Militar normal, mas era Força Pública antes. Até ali na década de 1970, mais ou menos, a gente ainda chamava de Força Pública, né? E junto com a Guarda Civil, né? Que era muito forte lá em São Paulo. Aí se uniram as duas, né? Pegaram toda a Guarda Civil. O pessoal pensa que Guarda Civil é novo. Não, Guarda Civil já é antigo pra caramba, né? Então, apelido dele era Grilo, porque eles usavam muito o apito para comandar o trânsito. Exatamente. Falar do Grilo. Que legal, o Grilo. Aí todos passaram a ser da Polícia Militar, né? Incorporaram eles, o pessoal da Guarda Civil, na Polícia Militar do Estado de São Paulo. 40 mil eram os paulistas que estavam indo para a frente de guerra. O que é 40 mil? 3 mil, né? 3 mil morreram. Afonso, o que, que é 40 mil naquela época? O que, que é? O que, que representava 40 mil? Porque força, hoje não seria nada, né? A força ditatorial, ela tinha 100 mil soldados, 100 mil militares. Então, São Paulo tinha armamento bélico produzido aqui, começou a se produzir granada. Para ter uma ideia da qualidade, nós estamos dizendo isso até com certo constrangimento, porque na condição de espíritas com Allan Kardec, nós sabemos que a guerra é abominável. Então, eu não estou aqui recordando a história com a intenção de incensar a essa epopeia com vaidade e com orgulho. Eu tenho até alguns comentários para fazer em relação aos nossos companheiros do outro lado, porque nós temos que ir para o outro lado também. Mas se São Paulo tinha 40 mil soldados, Getúlio Vargas tinha 100 mil. São Paulo tinha uma qualidade de material bélico, uma estrutura muito moderna. Por exemplo, os capacetes. Devem se lembrar daquelas fotos com os soldados com aqueles capacetes, que eram de origem inglesa e de origem francesa. Calma, não foram importados nem da França, nem da Inglaterra. Com os moldes destes capacetes, com os capacetes, foram feitos moldes. E a indústria metalúrgica que se dedicava a fazer panela, caçarola e frigideira parou a produção, parou a fritura, e a fritura foi no sentido de fritar os ditadores. E começou a produzir estes capacetes. Aí você vai dizer, mas isso o que é? Capacete de guerra? Só que os 100 mil da ditadura usavam capacete de cortiça, porque não existia capacete de aço suficiente, nem disponível em almoxerifado para essas criaturas. Só para ver como São Paulo estava, por assim dizer, bem estruturado. E São Paulo tinha um trem que era o trem da morte, era um trem blindado, porque a guerra civil aconteceu, principalmente à beira das ferrovias, porque não havia a pujança que hoje. Hoje a gente vem de São Paulo aqui para São José dos Campos por uma rodovia, uma freeway, que é um verdadeiro tapete de veludo. Naquele tempo não havia isso. As estradas eram esburacadas, arrebentadas. Então, a guerra foi pela ferrovia. E São Paulo dispunha do trem fantasma. O que, que era o trem fantasma? O trem fantasma era um trem blindado, totalmente blindado, que aparecia durante a noite disparando para tudo quanto é lugar, sem oferecer nenhuma oportunidade de fuga para aqueles que eram atingidos, e ele chegava sorrateiramente, silenciosamente, no chamado front. E essa guerra contra o trem blindado, a conta é guerra civil entre paulistas e o resto do Brasil, porque nós sabemos que o Rio Grande do Sul faltou com a palavra empenhada. Nós sabemos que Minas Gerais faltou com a palavra empenhada. Nós sabemos que as tropas esperadas pelos paulistas nunca chegaram. O que chegou foi a morte, foi a devastação. Nossos soldados deram um exemplo, nós temos que falar, temos que lembrar, deram um exemplo de coragem, de resistência, a princípio com grande pujança, enfrentando e vencendo as tropas da ditadura. Mas depois essa resistência foi caindo. Sim. O Porto de Santos foi bloqueado por navios de guerra que vieram do Rio de Janeiro, impedindo o comércio com o exterior. Então foi cortado o elo de ligação de fornecimento de alimentos e de tudo que São Paulo precisava, e os alimentos foram acabando, a munição foi acabando, as vidas foram acabando, as mortes foram aumentando, e na trajetória de grande representação da coragem do paulista, do paulistano, de todos os nossos irmãos de São Paulo que lutaram na linha de frente contra a ditadura, nós temos aí exemplos de muita luta, de muito esforço, principalmente na fronteira com Minas Gerais, onde tem aquele célebre túnel, o túnel onde muitas batalhas aconteceram, e nós vamos lembrar o nome do túnel daqui a pouquinho, mas São Paulo realmente foi a linha de frente, foi para valer. Mas com o passar do tempo, com o esgotamento das forças, dos alimentos, das munições, para ter uma ideia, inventou-se, olha a inventividade do paulista, inventou-se uma matraca, um aparelhinho que fazia barulho e que lembrava... Isso era usado muito na Semana Santa, na procissão. Pois é, mas aí a utilização, no caso, não tinha nada de santo. Era usado para fazer de conta que era metralhadora. Então, sem armamento, sem pólvora, sem balas, porque a munição foi escasseando, restava só usar a matraca do santo para fazer de conta que era metralhadora e afugentar os inimigos. A coisa foi ficando difícil. São Paulo foi perdendo as forças. Mesmo assim, uma grande campanha unindo o povo paulistano, São Paulo principalmente, que era o foco dessa revolta contra a ditadura, estabeleceu-se aquela campanha Ouro para o Bem, Ouro para o Bem da Nação. Então, as pessoas doavam peças de ouro, anéis, pulseiras, joias, e recebiam em troca anéis de metal comum, vulgar, medalhinhas, e esse ouro era fundido, era utilizado para a compra do que era necessário para São Paulo continuar lutando contra a ditadura. E sabe que eu, quando era moleque, eu não sabia por que na minha cidade o pessoal não gostava de mineiro. Depois eu fiquei sabendo que a única ponte que tinha, que fizeram com muito sacrifício sobre o rio Mogi Guaçu, eles dinamitaram a ponte para os mineiros não chegarem a São Paulo. Só que eles vieram por outra estrada e com isso a única ponte que era boa lá na nossa cidade foi destruída justamente por causa disso. O Rodrigo estava falando a propósito de documentários, e nós que tivemos a oportunidade de pesquisar isso com uma certa profundidade, tenho aqui até alguns livros aqui, uma verdadeira preciosidade, A Guerra de São Paulo. Isso é uma preciosidade, é uma segunda edição publicada logo a seguir a derrota de São Paulo. Mas o que é verdadeiramente importante é a gente descobrir que ainda existe animosidade. Sim. Por causa da Revolução de 1932. Não houve o perdão. São Paulo foi derrotado, tentou-se estabelecer um acordo com Getúlio Vargas, com o ditador, no sentido de que se respeitasse a integridade dos oponentes, mas Getúlio, com toda a força nas mãos, impôs as suas condições. Exilou, prendeu, afastou e torturou muitos daqueles que estavam envolvidos no movimento de 1932. É uma passagem triste, mas, observando certos documentários, certos depoimentos, eu vi irmãos de Minas Gerais. Eu amo Minas Gerais. Minas Gerais, para mim, é uma terra abençoada. Ouro Preto, Mariana... Aqui só tem mineiro. Aqui em São José dos Campos, 80% é mineiro. 80% é mineiro. Eu me sinto felicíssimo com as amizades que eu tenho em Minas Gerais. Livre trânsito que eu tenho em Minas Gerais. Mas, com certa tristeza, eu observei comentários de remanescentes da Revolução de 1932, ainda guardando no coração aquele sentimento de batalha, de orgulho. Orgulho é a palavra certa. Orgulho e o egoísmo são a fonte de todos os males. Pela vitória. Agora, é preciso lembrar que, embora as forças que se movimentaram contra Getúlio Vargas tiveram motivação na burguesia, nos interesses econômicos, financeiros da oligarquia cafeeira, a verdade é que se pregava, se tinha uma bandeira de uma certa ética, de um certo valor, que era eleição, democracia e o uma nova Constituição que atendesse aos anseios do povo brasileiro. Então, São Paulo estava lutando por um ideal. Sim. Agora, o resto do Brasil, não vou dizer oportunamente, ou seja lá qual for a expressão, aliou-se à ditadura. É sempre mais fácil, um comentário que nós fazemos aqui, é sempre mais fácil ficar do lado do mais forte. Sim. E estava na cara quem era o mais forte, quem detinha. Por exemplo, nós sofremos, Campinas foi bombardeada por todos os lados. As forças, não existia uma força aérea naquela época. Os aviões Paulistinha. Os aviões Paulistinha eram meia dúzia. Eram meia dúzia. Getúlio, os vermelhinhos eram do Getúlio. Getúlio tinha 56. E quando ele saiu, os mosquitinhos eram terríveis. Eram venenosos, causaram grandes estragos. A minha avó, minha santa avózinha, Ana, meu pai tinha 9 anos de idade. Ela conta que os bombardeiros chegaram até São Paulo. Até aquela história não comprovada de que o nosso irmão querido, Santos Dumont, o pai da aviação, teria atentado contra a própria vida, se suicidado. Guarujá. No Guarujá, no ele hotel do Guarujá. Hotel elegantíssimo do Guarujá. Ele era um homem muito rico. Ele teria atentado contra a própria vida em razão de observar que o mecanismo que ele havia inventado para o progresso, para o transporte, estava usando para matar a granel. Porque os aviões jogavam... Os pilotos, naquele tempo, muito improvisado, veja, era uma herança. A aviação estava chegando da Primeira Guerra Mundial. Os pilotos usavam as bombas no colo. Eles ficavam com a bomba no colo. E iam jogando com as mãos. Não havia o equipamento, o aparato bélico que existe hoje. E nós temos aqui em São José dos Campos a Embraer. Eu vou contar depois para vocês o que eu Mas senti. Mas é interessante você comentar isso. Desculpa te interromper. Não, por favor. É o pensamento. Mas é interessante você comentar, porque a gente escutava a história de Santos Dumont, né? Que ele havia abreviado sua própria vida, né? Por essa razão, né? De ver a própria invenção dele sendo utilizada para mortes. Né? Mas a gente. Eu não entendi o contexto, eu não ligava o contexto à Revolução Constitucionalista, porque eu não conhecia a história, né, da Revolução, e imaginava que ele estava olhando a Primeira Guerra Mundial, ou a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, né, na altura, né? Mas eu falei, não, mas já tinha passado a guerra, estava entre uma guerra, nem tinha começado a segunda ainda, por que que ele estava se sentindo... Agora faz todos, claro, não justifica a ação dele, né? Mas faz sentido ele estar vendo os próprios brasileiros entre si matando guerra civil, usando o avião. Entre um aos outros, a gente não tinha noção, eu não tinha noção do tamanho da guerra. Depois que eu vim pesquisei para ver, e fui notar que a barbaridade que foi. Verdade, Rodrigo, o que acontece é o seguinte, a bem da verdade. Então, o historiador se baseia em fatos e documentos, e não em palpites. Realmente, Santos Dumont, anteriormente ao suicídio, não houve uma carta póstuma, alguma coisa assim, ele se manifestou bastante contrariado em ver os seus aviões sendo utilizados na Primeira Guerra e entre nós para matar os próprios irmãos. Agora, nós precisamos, assim, a bem da verdade, até para não faltar com a história, que houve outras questões que levaram Santos Dumont a essa desencarnação trágica, que envolvem questões existenciais que nós aqui, por respeito, não é ruim, não vamos debater essa questão. Inclusive, até a acusação também dele ter cedido os projetos dele para a Alemanha lá atrás, né? Muitas coisas. Ele não, é preciso também deixar claro, é muito importante isso, Jorge. Santos Dumont não patenteou nenhum de seus inventos. Não patenteou. Exatamente. Ele disponibilizou. Porque era um espírito naturalmente investido de uma missão. Nós não podemos deixar de considerar. mas os espíritos podem falhar. Nós, nós estamos aqui hoje. Quem vai garantir que nós estaremos aqui amanhã? O espírito pode falhar. Então, Santos Dumont, ele era um espírito investido de uma missão de trazer o avanço da aerodinâmica, do transporte aéreo, que facilitou a vida de muitas pessoas, e ele se dedicou a isso com afinco. Ele usou a riqueza que era herdada de seu pai. Que, veja só, São Paulo, rico, cafeeiro, ele dono de fazendas de café, e Santos Dumont usou esse dinheiro para aperfeiçoar a máquina que fazia voar o mais pesado do que o ar. Mas ele tinha outros problemas, tinha outras dificuldades existenciais, e ele nunca registrou nenhuma patente, ele disponibilizava. Aliás, é importante, até em defesa do patrimônio moral de Santos Dumont, ele recebia, Rui, os interessados no invento dele, ele recebia com grande simpatia e explicava todos os seus segredos sem guardar nada. Tanto é que a aviação, ela teve um grande progresso em razão do próprio apoio que ele lhe deu, não escondendo nada, e justamente a aviação foi usada principalmente pela Alemanha na Primeira Grande Guerra Mundial, o célebre Barão Vermelho, aquele que ia à frente dos comandos aéreos, causando grande destruição. E na Segunda Grande Guerra Mundial, não podemos deixar de lembrar que a RAF, a Força Aérea Inglesa, Britânica, ela teve um papel preponderante. Foi graças à RAF, a Força Aérea Inglesa, que a Inglaterra conseguiu segurar a sua defesa e avançar até a vitória. Claro, os Estados Unidos, com todo o seu apoio, enfim, por terra, por mar e ar, os aliados. Mas a Força Aérea teve um papel muito importante na Primeira, na Segunda Grande Guerra Mundial. E em São Paulo, a Força Aérea, ela, veja só, naquela época, não se sabia o que era avião. O nosso campo de Marte, Rui, nós estamos ali, em Santana, na Rua Força Pública, número 24, no Grupo Espírita Jean, estamos lá há 30 anos. O campo de Marte, que fica lá do lado, no quintal da nossa casa espírita, foi bombardeado por Getúlio em 1932. Ali era o único aeroporto que tinha em São Paulo. Pronto. E aí a gente pode até pensar assim que voltando ainda a falar um pouquinho da morte de Santos Dumont, pode ser tido até um ápice do transtorno que estava passando na cabeça dele, porque ele desencarna no dia 23 de julho de 1932, quer dizer, tinha sido decretado o negócio a partir de 9 de julho, né? Foi no dia 20 que, de repente, o cara já está. Era muita depressão que ele tinha. Tem um livro muito legal. Eu esqueci o nome do autor, mas chama Ícaro Redimido, que é a história de Santos Dumont, que eu achei muito interessante a colocação naquele livro. É um livro muito legal, assim, contando um pouco da história de Santos Dumont, contando como ele esteve no plano espiritual, né, do jeito que ele chegou lá, mostrando esses problemas existenciais mesmo dele também, que leva a pessoa a ficar depressiva, as consequências também dele abrir os projetos dele para deixar à disposição do mundo. Quer dizer, imagine uma pessoa idealista como ele era, de saber que ele estava fazendo algo que o mundo ia precisar, como a gente vê. Será que dá para viver sem aviação hoje em dia no mundo? Tirando a guerra fora, né? Só a comercial, por exemplo, não dá para viver mais sem aviação comercial. Eu vi essa semana na Discovery, algum tempo atrás, aquele avião que era da Ucrânia, que foi destruído, que era o maior avião do mundo, que foi destruído agora na guerra. Aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, ele esteve aqui no aeroporto de Guarulhos para levar uma máquina para o Chile. Se fosse levar de navio, demorava 2 meses. Antonov lá, Antonov. Ele levou num dia só, mas a operação fantástica para colocar aquele material dentro daquele avião. Então a gente vê que a importância do avião. Era isso que o Santos Dumont idealizava. Ele não idealizava a guerra. Agora você imagine, Jorge, você imagine. O avião naquela época, 1932, era um ilustre desconhecido. Agora você imagina, os paulistas nas trincheiras, no meio do lodo, dos ratos, dos insetos, ali... naquela camuflados, uhum. E de repente passava aqueles aviões, uhum. os vermelhinhos, como bem lembrou o nosso companheiro Rodrigo, passavam em voo rasante, jogando bomba, não havia defesa, eles não sabiam o que... Não tinha nada antiaéreo. Não, não, não tinha, não tinha uma defesa preparada, uhum. Eles não sabiam nem o que eram, o que eram aqueles fazendo, aviões. Fazendo um paralelo até, pegando um gancho, se a gente for perceber, então, quando teve a Segunda Guerra Mundial, que foi o Centapua lá do Brasil para guerrear lá, eles tinham uma experiência danada, então. Por isso que se destacaram bastante, né? É, na verdade, Jorge, aí o que acontece é o seguinte. Aí tem uma história que... A gente não pode falhar com a história. Uhum. Mas não podemos nos deixar levar por poesia, por... vale o que está escrito, o que está documentado, o que está fotografado, o que está gravado, vale os depoimentos. Foi com grande tristeza que nós vimos os contingentes brasileiros que foram lutar na Segunda Grande Guerra Mundial. Soldados, soldados debilitados, uhum. Fragilizados, uma saúde muito frágil, armamentos precário, péssimos, né? Precários, as roupas precárias, era um verdadeiro exército de Branca Leone. Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, quem não assistiu, vai assistir, se divirta e vai entender. Então, o exército brasileiro que foi para a Itália, ele, a princípio, causou piedade, talvez seja essa a palavra, talvez não seja, mas digamos solidariedade por parte dos nossos irmãos norte-americanos, que supriram os brasileiros de tudo, de alimentos, de vestimenta, de armamento e de treinamento. Os brasileiros não tinham nada, tinham coragem. Só que depois da guerra eles mandaram a conta para o Brasil, né? Aí já é outra história. Aí já é outra história. Vamos fazer um intervalo para depois a gente voltar com as perguntas, né? Que já tem um monte de perguntas. Eu só queria dizer que eu trabalhava numa loja lá em Leme e tinha um rapaz que fez o curso de piloto. Só que ele pilotava o Paulistinho. Monomotor. E eu fui o cobaia. Foi o primeiro voo, eu fui junto com ele. Mas dava medo nesse avião Paulistinho. Era de lona. É de lona. Você batia assim. Que beleza. E virar dá a impressão. Isso foi quando, Rui? Hein? Isso foi quando? Ah, isso em 1950. Eu tinha acho que uns 15 anos. Olha aí. E falou, olha, vamos, que experiência. E o avião era de treinamento lá do aeroclube. Porque lá em Leme, a dona Yolanda Penteado Matarazzo. Dona Yolanda Penteado. Muito amiga de Santos Dumont também. Que o Santos Dumont ia visitar muito lá na cidade de Leme. E tinha uma fazenda maravilhosa, fazenda cinematográfica lá na minha cidade, né? Olha só, lembranças aqui. Tá explicado aí porque que o Rui é um cinema. Como é que é? Cinéfilo. Cinéfilo. Ué, qual que é a ligação? Não, mas desde criança ligado com o cinema aí, ó. Com contato com o cinema. Cinéfilo? Ele não sai do cinema. Você pega no WhatsApp dele, tá escrito assim: no cinema, o status dele. Isso eu já vi. Hoje não vou mais. Hoje tem a Netflix, tem outras coisas lá, o HBO lá. A gente já não precisa mais sair de casa. É importante a gente deixar um espaço aí, eu faço questão disso, porque até agora nós estamos recordando a história. Agora é preciso olhar para a Revolução de 1932 com olhos espíritas. Uhum, como eu disse, o espiritismo não diz nada sobre a Revolução de 1932, mas nós, na condição de espíritas com Allan Kardec, nós precisamos lançar uma vista d'olhos nesta guerra civil. Não há nada que justifique neste mundo uma guerra. Sim. Nem uma guerra civil, nem uma guerra contra outro país, nem a guerra que está sendo travada agora no leste europeu. Nada justifica a violência. Mas aqui o Milton Filippelli, que é um grande espírita do nosso meio, ele está dizendo que o espiritismo foi perseguido no governo Getúlio Vargas. Isso já é outra história. Getúlio ficou no poder durante 15 anos, é a chamada Era Vargas. Isso veio depois. Ele era considerado o pai dos pobres, porque ele fez uma série de coisas boas para os Sem pobres. Sem dúvida. Inclusive a legislação trabalhista, que não foi ideia dele. mas que foi uma ideia que ele abraçou e tocou para frente em benefício do povo brasileiro. Ele trouxe da Itália, né? Vamos fazer um intervalo, então. A música que nós vamos colocar agora é Cantiga de Paz com a nossa querida e saudosa Célia Tomboli. Oba! Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. Generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhã. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. E nós estamos aqui com o nosso grande e querido amigo Afonso Moreira Júnior, que está nos dando uma aula de espiritualidade e de civismo. Ele é orador espírita, é médium de psicografia, tem o livro Alma de Mulher em Corpo de Homem, Frei Galvão, O Ponto e o Destino, O Sonho e o Destino de um Santo, e é fundador do Grupo Espírita Assistência Mediúnica. E também tem programa na rádio e na televisão chamado Conviver, que é o diálogo interreligioso. Vamos continuando? Vamos. Nós vamos fazer pergunta agora. Carlinho, prepara a pergunta aí também. Pessoal, eu estava comendo biscoito aqui agora porque o Rodrigo falou que podcast a gente pode comer biscoito. Podcast pode comer. Pode comer. Está liberado. Né? Mas não foi isso que nós combinamos, Jorge. O Afonso recusou o biscoito e falou: vou deixar para depois. Eu falei: não, pode comer até na frente. Depois tudo. É. Afonso, aqui o Aécio, desde o começo, ele fez a seguinte pergunta. A Revolução de 1932, na procura dos princípios democráticos, aí ele pula. O que ainda falta para a democracia num país que, até no momento, ela existe, digamos, no papel, para que ela ressurja mais apresentável? É muito mais pessoal essa pergunta mesmo, né? Olha, sua opinião. O que falta para a democracia? O que falta para a nossa democracia, meu caro amigo? A sua pergunta aí é muito importante. O que falta para a democracia, meu caro Jorge, meu caro Rui, meu caro Carlinhos, meu caro Rodrigo? São os democratas. Nós precisamos educar a nossa juventude, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, para o entendimento do que é a democracia. Nós precisamos nos educar, nos reeducar, para entender que a ética faz parte da democracia. A ética, a honestidade, o cumprimento das promessas eleitorais, que é pouco respeitado entre nós. Então, eu acredito que falta para nós uma educação para a democracia. Primeiro, o que é democracia? Entender o que é democracia. O que é ser democrata? E para que serve a democracia? Qual é o objetivo do regime democrático? Nós precisamos entender, porque segundo os espíritos benfeitores, nós vivemos aqui no momento do capitalismo. O capitalismo, segundo os espíritos que se manifestaram junto de Léon Denis, que lhes perguntou qual seria o sistema ideal para a governança da humanidade, o capitalismo que foi mencionado, ele se adequa às nossas necessidades atuais. Por quê? Porque o ser humano ainda é movido pelos interesses pessoais. Sim. Então, embora o comunismo, o socialismo, enfim, outras vertentes ideológicas, segundo os espíritos, todas elas trazem no seu bojo boas intenções e seriam colocadas com sucesso se não falhassem na mão do homem. Porque onde está o homem, está a imperfeição. Então, para nós, no momento presente, a democracia é o que há de melhor, embora nós saibamos que a maioria é que vence. Então, se a maioria é ignorante e medíocre, e escolhe ignorantes e medíocres, é a maioria que está escolhendo e que está determinando o regime de uma nação. Porém, essa é a lição que nós temos que passar. É sofrendo com este ou aquele governante que nós vamos aprender a escolher melhor aqueles que vão nos representar em Brasília, no estado de São Paulo, na prefeitura da nossa cidade. E o capitalismo é justamente o sistema ideal. Por quê? Porque no capitalismo é valorizado o esforço pessoal. Então, se o Afonso trabalha mais, ele ganha mais. Se ele ganha mais, ele tem mais poder aquisitivo. Se ele tem mais poder aquisitivo, ele vive melhor. Se ele vive melhor, supostamente ele está em condições melhores e ele vai trabalhar mais, ganhar mais e vai contratar empregados. E, portanto, o capitalismo, não estamos falando do capitalismo selvagem e sem ética, mas o capitalismo, na sua essência, é a forma de governo ideal para a humanidade no estágio moral no qual ela se encontra. Mas o próprio Kardec, ele fala na Obras Póstumas que nós devemos ter lucro, mas não lucro abusivo, né? Porque a gente vê que, infelizmente, o capitalismo está voltado muito para o lucro abusivo. Quer dizer, tem pessoas aqui no Brasil que querem ficar rico de uma hora para outra, enganando, fazendo uma série de coisas que precisaria ser mudado, né? Afonso, só para... tem a pergunta... Carlinho, vem a pergunta aí do Daniel Rosa, mas aí deixa eu pular aqui a dele, você faz em seguida, só porque a da Cíntia Moreira está muito legal em cima do que o Afonso falou. Ela pergunta, por que não passam essas informações, todas que você falou até agora, nas escolas? Como contribuir para que parem os interesses de classe? Cíntia querida, é isso aí, o que, que eu vou dizer? Nós temos que melhorar a nossa educação. Eu venho do ensino primário, hoje chamado ensino fundamental, onde nós tínhamos, isto no ensino primário, fundamental, nós tínhamos aula de inglês, de francês, de latim, nós tínhamos aula de canto orfeônico, nós tínhamos aula de música, nós tínhamos aula de trabalhos manuais, nós tínhamos aula de arte. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica. Nós tínhamos educação física. Nós tínhamos uma. Eu venho de uma geração que teve o privilégio na escola pública. Uhum. Porque a escola pública era padrão de qualidade. A escola particular era boate. A gente falava que era boate. Uhum. Para onde iam aqueles que não queriam estudar, uhum, que queriam receber o diploma sem fazer esforço. A escola pública, ao longo do tempo, ela foi se desgastando, ela foi se desvalorizando. Que também não é o interesse de classe? Eu vejo assim, eu não acredito em teorias conspiratórias, assim, um interesse que quer que isso aconteça. Eu não vejo assim, eu vejo que tudo isso é fruto da nossa invigilância, porque nós esperamos que o governo faça tudo e nós não temos as nossas, sim, iniciativas. Então, eu acho que tudo começa com a nossa omissão. É muito fácil você culpar o teu pai. Meu pai não comprou, meu pai não fez. Você ajudou teu pai? O que você fez pelo teu pai? Mas, Afonso, eu entrei no primeiro ano primário em 1947. Tem coisas que até hoje eu aprendi que não esqueço, que era a escola era supervalorizada. Na minha cidadezinha lá, quem era os mais queridos eram os professores, é o padre e o prefeito. E não tinha lá juiz, não tinha nada, era uma cidade pequena. Então a gente via a importância do professor. Hoje, praticamente... E bem remunerado. Sim. A remuneração do professor não tem nada a ver Eles com... Eles moraram nas melhores casas da minha cidade. É verdade. E antigamente se estudava o STB. Você se lembra dessa Organização Social e Política do Brasil? Bom, pois mas é. eu vou ter que lembrar aqui agora que no meu tempo de faculdade eu estava na sala de aula, isso durante os anos de chumbo da, uhum, ditadura. Eu estava na sala de aula e nós tínhamos lá a matéria Organização Moral, Social e Cívica, uhum, e quem dava aula era um coronel. E eu estava naquela aula, na Escola Superior de Propaganda e Marketing daquela época. Eu estava na aula e a gente, de repente, um colega meu deu um tapa, brincou, qualquer coisa, eu dei risada. E o coronel, para vocês sentirem como a coisa era. Como era a coisa naquele tempo, já um pouco mais para frente. O coronel olhou na minha direção, qual é o seu nome? E tirou um caderninho preto do bolso do paletó e a caneta. A gente sabia que aquilo lá era terrível, porque o nosso nome estava entrando para uma lista, me perdoe. Ia para o anarquista, né? É a lista negra, hoje a expressão não, uhum, não é muito politicamente correta. E eu, naturalmente, Rui, como sou uma pessoa que não sou orgulhoso, eu disse, o senhor me perdoe, coronel, eu não quis ofendê-lo. Ele disse, eu perguntei o seu nome, qual o seu nome? Eu disse, coronel, por favor, eu quero dizer ao senhor, com todo o respeito, eu procurei fazer a minha própria, uhum, defesa, sensibilizei o coronel, que não anotou meu. Ele não sabia nem o nome dos alunos. Uhum. Ele colocou o caderninho de volta ao paletó, olhou para mim e disse, dessa vez passa. Uhum. E eu escapei. Ô, senhor Afonso, tem até uma coisa até muito agora. Interessante. Tem até uma coisa aqui muito interessante. Pois é não. O tamanho do valor que o professor tem no Japão. Né? Eles são, acho que eles têm uma importância, verdade, tão grande quanto até do, assim, do imperador, né? Assim, ou de outros políticos lá no Japão. Né? E só lembrando aqui ao público que nós estamos também, né, com sorteio. Né? É só ligar, como diz o Rodrigo, vamos fazer lá o Tião trabalhar um pouco. Né? Sorteio do que, Rodrigo? Dois livros. É o livro. Vamos lá, vamos 12. Divulgar. Qual o livro? Um livro, né? E um CD. É só buscar. Pode ser o seu livro também. Se quiser doar um livro seu, não tem problema. Eu teria trazido uns 100 exemplares. Mas você trouxe livro? Não, não tem problema. O livro é só buscar lá na livraria Casa do Caminho. Na verdade, o que ganha, o maior ganho, claro, o livro também é um ganho, mas é conversar com o Mário Vinhas lá da livraria Casa do Caminho. Quem ligar aí no telefone 12-3921-3009 e dizer: quero participar do sorteio do livro ou do CD do Momento Espírita. Então tá muito bom o bate-papo, e temos pergunta também do Daniel. Você tá aí na ponta da agulha? Eu só queria comentar que o Jorge viveu dentro do Ministério Aeronáutico aqui no CTA, e eu também, desde pequeno, participava do trabalho do Ministério Aeronáutico, e eu entrei num setor chamado PEV, né? Programa de Ensaio e Voo, né, Jorge? Uhum. E tinha um cartaz grande na parede, colado, e eu gravei o Afonso. Dizia o seguinte: ética. Sabe qual é o significado de ética? É você fazer a coisa certa quando não tem ninguém olhando. Isso estava bem estampado lá, porque era o orgulho daquele pessoal terem ética. Hoje você fala com um político sobre ética, o político se arrepia todo e acha que nós estamos falando de banalidades ao invés de falarmos a coisa certa. O Daniel Rosa de Assis, lá de Goiânia, tem uma pergunta para você. Professor Afonso, houve a intervenção de Dr. Bezerra de Menezes na sua autoridade de político em prol do movimento espírita perseguido pela Revolução até chegar ao direito de funcionar? Aí está uma certa... Mas é outra, não, né? Outras revoluções, né? Porque no caso da D32, o Dr. Bezerra morreu em 1900. Mas aí nós deixamos essa pergunta do Daniel, porque a gente sabe da sua experiência, nessa parte política, e pode falar alguma coisa também com as intervenções do Dr. Bezerra de Menezes também em certas épocas difíceis do Brasil, né? O Bezerra de Menezes foi muito atuante quando houve a proclamação da República e houve a perseguição muito grande para os espíritas, e ele foi aquele que defendeu os espíritos. Vamos colocar coisa assim, a partir da história. O que acontecia naquela época em relação a essa perseguição? Não era uma perseguição ao espiritismo com Allan Kardec. Havia um grande preconceito na sociedade em relação às seitas, às religiões de matriz africana, às seitas afro-brasileiras. E colocava-se seitas afro-brasileiras, religião de origem africana, de matriz africana, colocava-se tudo na mesma embalagem, como espiritismo. Foi daí, naquela época, que nasceu essa expressão, que é errada, que não existe, kardecismo. O Kardec, se tivesse aqui, ele ficava arrepiado com isso. Pelo amor de Deus, não, vocês não têm que me seguir. Vocês têm que seguir o espiritismo, vocês têm que ser espíritas. E espiritismo é uma expressão, o Livro dos Espíritos está aqui nas minhas mãos e sempre vai estar, porque eu preciso estudá-lo tanto quanto for possível nessa encarnação, e acho que vai exigir outras encarnações para que eu possa apreender o seu conteúdo, a sua essência. O espiritismo é uma expressão inventada, cunhada, criada por Allan Kardec, justamente para definir aqueles que são espíritas. Quem é espírita? É aquele que segue a filosofia, a diretriz, a religião expressa no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, eu sou espírita, eu não sou perfeito, estou coberto de defeitos, mas eu procuro seguir o Livro dos Espíritos de Allan Kardec como meu farol e bússola nessa encarnação. Então, naquela época, como a coisa ficou misturada, ficou confusa, havia um grande preconceito, inclusive com relação ao sacrifício de animais, porque a Igreja Católica Apostólica Romana era a religião oficial do Estado. Então, isso, Dom Pedro II. Então, com a República, isso caiu. A República acabou com isso, não havia mais religião oficial. Havia justamente a religião que você escolhesse, você poderia adotar e teria, por promulgação da República, o direito de fazê-lo. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele vai até o imperador. Vamos lembrando que o Dr. Bezerra está no Rio de Janeiro, ele está na Câmara na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que era a capital federal do Brasil. Isso antes de Brasília, que veio muito depois. Então, o doutor Bezerra sai em defesa não apenas dos espíritas com Allan Kardec, mas também dos nossos irmãos de religiões de matriz africana, de outras crenças, porque maçom começou a ser perseguido, ciganos começaram a ser perseguidos. Então caiu tudo no mesmo balaio de gato. E aí o doutor Bezerra sai em defesa e consegue, consegue realmente uma vitória, consegue a reabertura dos centros espíritas com Allan Kardec, que estavam impedidos de funcionar, e a própria Federação Espírita, sim, que tinha sido fechada as portas. Ele era presidente por várias vezes, né? Só para esclarecer aqui, pai do Tiago, o Sérgio Borges colocou aqui, que ele é daquela região, né? Bom dia a todos. O nome do túnel é Túnel da Mantiqueira. Túnel da Mantiqueira. Né? Bem lembrado, querido. Vou falar agora do Túnel da Mantiqueira, se me permite o querido Jorge Reis, em um minuto. Túnel da Mantiqueira. Eu acho que eu esqueci. Freud explica. É um lapso de memória quando a gente não quer lembrar uma coisa. E realmente lembrar o Túnel da Mantiqueira, para mim que sou paulistano, que amo os meus irmãos paulistanos, que amo a democracia e que sou frontalmente contra qualquer ditadura, seja de esquerda ou seja de direita. A ditadura é infame. A pior democracia é melhor do que a melhor ditadura. Por quê? Porque numa ditadura bate na tua porta, Rui. É aqui que mora o Rui? Vem comigo. Para onde? Depois você vai saber. Nós vamos dar um depoimento, sim, na delegacia. Nunca mais aparece. Nós tivemos muitos companheiros, muitos irmãos nossos, alguns com razão, outros sem razão, alguns envolvidos e outros ali que se deixaram levar por ideologias extravagantes e estranhas, que desapareceram durante o regime de 1964. Então, o Túnel da Mantiqueira, muitos dos nossos irmãos paulistanos e mineiros desencarnaram ali, porque naquele túnel que foi desativado, hoje, aliás, passa um trenzinho turístico ali, mas é só de vez em quando, porque a ferrovia ali naquele ponto ela foi desativada, foi remanejada. Agora, acontece, eu não estive lá ainda com essa intenção de investigar, mas lá acontecem feitos mediúnicos. E é muito natural que isso aconteça, porque muitos espíritos que desencarnaram ali, claro que não são todos, muitos ainda estão presos àquele túnel, muitos ainda estão ali achando que estão encarnados e provocam verdadeiros fenômenos físicos. Um deles aparece com uma lanterna. Imagine, ele consegue, é tipo um agênere, né? Ele se materializa, já apareceu para diversas pessoas, é motivo de estudo mediúnico, e ele se apresenta carregando uma lanterna, iluminando, de repente a lanterna apaga, não tem ninguém, as pessoas estão sozinhas no túnel e vão sentindo a presença, irmãos nossos, sensitivos, espíritas, como de Umbanda, referindo à tenda de Umbanda, que apoia essa iniciativa espírita, já estiveram lá e sentiram realmente a manifestação, a presença de espíritos que estão lá. Então, esse túnel da Mantiqueira, para mim, é um local onde estão muitos espíritos ainda. E há um filme de Akira Kurosawa que apresenta um túnel da onde saem os soldados mortos. Eu não posso deixar de lembrar Akira Kurosawa, o grande, o Tiago falou do Japão, eu volto ao Tiago, ao Japão. Akira Kurosawa, grande diretor do cinema japonês, dirigiu, entre outros filmes, Sonhos. E há uma parte desse filme que sai um verdadeiro batalhão de um túnel semelhante ao Túnel da Mantiqueira. O comandante está vivo e o maior castigo dele foi continuar vivo enquanto o seu grupamento todo desencarnou frente ao inimigo. E o grupamento sai do túnel, uma cena fantástica. São desencarnados, são espíritos desencarnados. Naturalmente, o comandante é vidente ou clarividente e ele vê aquele batalhão dele se apresentando diante dele para receber ordens. E o que o comandante diz? Vocês morreram! O que vocês estão fazendo aqui? E eles não aceitam a morte. O batalhão não aceita a morte. Assistam o filme Sonhos de Akira Kurosawa. É, Carlinho, tem uma pergunta da Tina Neca aí? Tem. Vamos ver se, se aparece. Estou tentando reproduzir aqui. Aí, Ave ó, o filme. Maria cheia de graça. Tá o filme aí. É só ó, o muda Rodrigo a câmera mesmo, aí, muda a câmera para a TV para eles verem. Olha aí, Mary, você que a câmera do, esse da filme. TV. Olha, TV. O comandante, ele está encarnado, ele sofre. Peraí que o pessoal não está vendo ainda, o pessoal vai ver agora. Ele sofre porque o batalhão dele morreu, desencarnou. Vamos ver se vai agora. E ele sofre, porque só ele escapou, ele queria ter morrido, desencarnado junto com o batalhão. E aí aparece um cachorro, que é justamente uma aparição, lembra o Cérbero, aquele que fica tomando conta do Hades, do inferno grego. O comandante japonês fica assustado com aquela criatura estranha que ladra na direção Akira Kurosawa, sonhos. E agora preparem-se, vocês estão sentados, apertem o cinto, vocês vão ver o que vai acontecer agora, se é que o Rodrigo vai mostrar. Tá, não quero não, ser spoiler. Não tá, mostra tá o fim, não. Não, tá no fim, não. Tá no meio. Deixa os... Só mais esse pedacinho. Ele tá vale entrando pena, ali Rodrigo. No túnel, né? Ele tá entrando no túnel da Mantiqueira. Não, não é o túnel da Mantiqueira. Mas poderia ser, com todo respeito aos nossos irmãos que desencarnaram neste trágico local. Há uma semelhança, viu, gente? Há uma semelhança. Total escuridão no túnel da Mantiqueira, umidade terrível, um frio. Vejam que ele está, vejam o ar que sai pela boca, frio. Frio e demonstra também uma certa um fornecedor de ectoplasma para materializar, né? Provavelmente. Eu acredito mais numa vidência, viu, Jorge? É mais uma, porque são muitos os soldados que vão aparecer agora. São muitos os soldados. É mais uma vidência ou uma clarividência. Porque Akira Kurosawa tinha consciência do Espírito Eterno. Sim. Ele pregava isso. Vamos deixar para eles assistirem em casa a aparição. Adiantei aqui. Vamos ver se vai. O túnel da Mantiqueira, né? Assim, para quem não conhece, até assim, para os leigos, né? Quando passa pelo túnel, sente já uma vibração diferente. Foi o que nós dissemos. É muito interessante. Sensitivos espíritas agora, que lá agora se que deu uma, agora travou. Foi. Ali, ó, um dos soldados desencarnados aproxima-se pedindo comando, pedindo orientação. Akira Kurosawa. Valeu, bacana. Viu, gente? Muito bom. Só aqui na vivência a dica espírita. De hoje já está aí, ó. Eu já marquei. Exatamente. Aqui. É uma dica. O Ícaro Redimido, Santos Dumont. A pergunta da Tina Neca? Sim. Poderia nos informar qual foi o contraponto da doutrina espírita nesse acontecimento? Ou seja, qual foi o comportamento dos espíritas nessa revolução? Bom, o comportamento dos espíritas é sempre aquele, não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fosse feito. Então, os espíritas naturalmente são pacíficos, os mansos e pacíficos herdarão a terra. Então, o comportamento dos espíritas nesse sentido foi o de pacifismo, de não enfrentamento, de luta por intermédio dos meios midiáticos disponíveis naquela época. Porém, o comportamento da igreja foi outro. O comportamento da igreja dogmática foi outro. A igreja católica apostólica romana empenhou-se na campanha do ouro para o bem da democracia, para o bem da Constituição, da nova Constituição. Então, como a igreja foi convidada, eu não vou citar o nome dos religiosos, que eu acredito que isso não seja importante. Mas veja, a Guerra de São Paulo, esse livro memorável que eu tenho aqui nas minhas mãos, que é uma relíquia, é uma segunda edição de autoria do nosso irmão Manuel. Manuel, esqueço o nome dele aqui, não consigo ler. Manuel. Bom, eu vou daqui a pouco, eu vou lembrar. Está aqui nas minhas mãos, ele cita, inclusive, o papel da Igreja Católica na arrecadação de ouro. Ele faz até uma certa ironia. Quer dizer, a Igreja tinha um certo know-how no sentido de... Que não deu resultado, né? Não conseguiu. Mas depois houve, na Revolução de 64, houve aquela campanha dos diários associados, que era ouro para o bem do Brasil. E para onde foi esse ouro? Sumiu. Manuel Osório. Sumiu. Sumiu. O autor do livro que eu tenho aqui nas minhas mãos, Manuel Osório, uma segunda edição, publicado logo em seguida a derrota de São Paulo. E também a Revolução Paulista de 1932, de Paulo Cunha Sintra, que eu recomendo. E recomendo também o Movimento de 1932, A Causa Paulista, de Maria Helena Capelato. São livros, para quem gosta de estudar, que trazem resumidamente informações sobre a Revolução. Mas não são espíritas. Não são espíritas. Nós estamos aqui na condição de espírita para lembrar, nesse instante, a questão 742, que não pode passar batida hoje. A questão 742 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E Kardec pergunta: qual é a causa que leva o homem à guerra? Qual é a causa que leva o homem à guerra? Os espíritos de luz, espíritos benfeitores, eles respondem: aperta o cinto se você está sentado. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Qual foi a causa que levou paulistanos, paulistas, sulinos, nordestinos, nortistas, mineiros à guerra? Predominância da natureza selvagem sobre a espiritual. E satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que a guerra é para eles um estado normal. Contudo, à medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque evita as suas causas e, quando é inevitável, sabe aliar à sua ação o sentimento de humanidade. É muito interessante, porque ele, na 743, né, ele fala da. Ele pergunta: na face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? A espiritualidade diz que sim, né? Quando os homens compreenderem que a justiça e a praticarem a lei de Deus, nessa época todos os povos serão irmãos, né? Ou seja, a fraternidade. E aí você pode esquecer dessas coisas agora, porque nem na época da regeneração ainda não vai ser possível isso, né? A gente tem que sair desse período de regeneração para acontecer coisas melhores, que ainda estamos entrando. A Tina, né, que então ela faz um complemento aqui, só pulando também, Carlinhos, aí, ela faz, só para deixar bem claro, Chico Xavier e outros médios renomados, como Ivone Pereira, Eurípides Barzanufo, Eurípides Barzanufo morreu em 1918, então não dá também. Eles buscaram soluções pacíficas para os conflitos? Eu acho que é pergunta. Ela está perguntando de alguns nomes espíritas. Já não cabe aos médiuns. Desculpe, a gente não pode pôr tudo no mesmo balaio. A pergunta é interessante, mas não cabe aos médiuns buscar soluções para conflitos. Quer dizer, o médium vai buscar a solução para conflitos. O que é o médium, gente? O que é médium? Médium não é Deus, médium não é espírito superior. O Chico dizia o quê? Eu sou um cisco, eu sou um verme na seara de Jesus. Então, a guerra está descrito aqui com muita clareza nessa questão do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É fruto das paixões humanas. Não foi a paixão que levou São Paulo a esse enfrentamento que poderia ter sido evitado? Sim. Não poderia ter sido. 2 anos depois, veja, a Revolução, a gente precisa aproveitar esse momento, que o tempo vai passando rapidamente. Embora São Paulo tenha perdido a Guerra Civil, tenha sido derrotado por mineiros, sulistas, cariocas, nortistas, precisou o Brasil todo se levantar contra São Paulo. São Paulo perdeu a Revolução Constitucionalista de 1932. Porém, 2 anos depois, o próprio Getúlio, porque a semente que São Paulo deixou brotou pelo Brasil inteiro. Todo mundo, pô, tá na hora mesmo, sim, né? O cara não vai fazer nada. Pô, ele prometeu realmente São Paulo, que a coisa foi pegando, o bicho foi pegando. Acabou a guerra, mas a semente boa ficou. Ela trouxe esse lado positivo. Então, o que acontece? Getúlio foi, de fato, convocou eleições, Getúlio promulgou uma nova Constituição, e aí vem aquela história, ele foi eleito. Indiretamente, eu já conheço essa história, eleições indiretas, ele foi eleito indiretamente, começa ali a era Vargas, que trouxe muitos benefícios para o Brasil, mas trouxe muitas perseguições, trouxe a tortura, trouxe uma série de aquela polícia. A polícia que ele perseguia as pessoas, né? Que é o DIP. DIP? É o DIP, isso. DIP. O DIP era o departamento de propaganda, né? E que tinha assim poderes extraordinários. E nós negamos, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, Getúlio negou visto de entrada no Brasil de nossos irmãos judeus que queriam escapar do nazismo, da crucificação, por que não dizer, nas câmeras de gás, e o Brasil negou. Porque, a princípio, Getúlio Vargas estava simpático ao Eixo, simpático a Mussolini e simpático ao nazismo alemão. Só que depois o navio brasileiro foi afundado pelo submarino alemão, ele praticamente foi obrigado a entrar na guerra. Né? E já vem as más línguas, isso não há provas disso, não encontrei nenhuma prova de que isso tenha acontecido. Eu estou colocando aqui de forma assim bastante informal. Quer dizer, mas, que fake news já existia naquela fake época. News já, não, fake news era... A fake news, eu vou me atalhar aqui. A fake news foi usada em São Paulo durante a Revolução de 1932. Por quê? Porque só se dava notícia das vitórias de São Paulo. As derrotas eram omitidas. Um professor de geografia, conversando com o Hernani Donato, que era mocinho e que escreveu um livro muito bom, que eu não trouxe aqui, não veio, não chegou a tempo. O professor de Hernani Donato, que era professor... Saúde, Carlinhos. Mas acho que é resfriado. O Hernani, olha aí, o Hernani Donato, na época o menino, tinha um professor de geografia que comentou com ele. Ele põe isso no livro dele que eu li. Ele diz assim: Hernani, diz uma coisa para mim. As notícias aqui são só de vitórias. Mas veja, nós estamos andando para trás. Se nós estamos andando para trás, nós estamos recuando. Se nós estamos recuando, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a guerra. E realmente o professor de geografia identificou. Por quê? As fake news da época só apresentavam as vitórias. São Paulo já ganhou. Era o famoso já ganhou. E da parte, agora vamos falar da parte dos federalistas, de Getúlio Vargas, da ditadura. A ditadura... para colocar o Brasil inteiro contra São Paulo, dizia que São Paulo era separatista. Isso. E São Paulo queria dar um pé no traseiro do Brasil inteiro e viver sozinho, ricamente, e esquecer do resto do Brasil. Ela espalhou essa mentira, porque São Paulo não queria separação. São Paulo queria nova Constituição, presidente eleito em regime pelas urnas e não indiretamente. Era essa a pretensão de São Paulo. Em nenhum momento foi colocado, eu tenho os discursos aqui, os principais discursos eu li e tenho aqui documentados nesta obra A Guerra de São Paulo, nenhum discurso fala em separação. Separação foi uma invenção da ditadura para jogar São Paulo contra o resto do Brasil. E o Getúlio, ele tinha um órgão de comunicação que era violento. Era parecido com o nazista. A Hora do Brasil. A Hora do Brasil foi... O Daniel Mello colocou aqui, achei interessante também, ele fala, em Minas Gerais, quando criança, aprendia na escola sobre a Revolução de 1932, como entre duas ideologias, com a participação de Minas Gerais e seus aliados de um lado e São Paulo e seus aliados de outro, mas não entre os povos em si. Eu também acho que isso ficou marcado, não ficou assim? Parece que, não sei, existia essa bronca de um correção, povo contra... Correção. São Paulo e seus aliados, no São Paulo não teve aliados. São Paulo não teve. Aqueles que supostamente seriam seus aliados, não se... Nós temos que respeitar a história. Eles não se comprometeram de fato e direito assinando documento ou fazendo tratados. Foi uma questão, nós vamos dar uma força e tal. Eu não sei como isso aconteceu. Mas o que aconteceu na realidade é que São Paulo ficou sozinho contra o resto do Brasil. Não contra Minas Gerais, mas contra a... Vamos deixar isso bem claro. Uhum. Contra a ditadura. A ditadura tinha convencido Getúlio Vargas, um homem carismático, a gente precisa reconhecer, dotado de poderes políticos, de articulação, um grande articulador. 1,5 metros, pouco mais de 1,5 metros de altura, nada contra aqueles de baixa estatura, mas que eram um gigante no sentido da construção política. Ele passou a lábia em todo mundo, passou a lábia no Rio Grande do Sul, que já vinha mandando tropas em favor de São Paulo. De repente, ele alterou, com o poder de persuasão que ele tinha, ele alterou a voz de comando. Então, de repente, as tropas que vinham para São Paulo, para ajudar São Paulo a lutar contra a ditadura, de repente atacaram São Paulo pelas costas. Imagine alguém chega pelas nossas costas e nos ataca. E justamente as tropas que eram esperadas de Minas Gerais nunca vieram. Vieram, sim. Vieram para atacar e causar centenas de mortes. É, e o Getúlio era aquele que não se envolvia. Até tem a passagem aí de um livro que chega um ministro e fala: Getúlio, eu venho aqui reclamar porque tem um ministro falando mal. Né? Tudo bem, eu vou falar com ele. Aí chegou outro, falou, olha, você tem razão, e o outro também tem razão. Quer dizer, ele dava razão para todo mundo e não se envolvia, né? Então essa era uma característica do Getúlio. Admirável, um grande articulador político, não há dúvida, e ele vai retornar em 1954, ele vai ser eleito presidente com uma maioria pequena e vai pela primeira vez ocupar o poder legitimamente, democraticamente eleito. E eu até acredito, Rui, que Getúlio, espiritualmente, ele trazia dentro de si um anseio de colocar as coisas em ordem. Sim. As coisas que ele próprio havia bagunçado, as atitudes que ele havia tomado anteriormente. Então eu sinto que quando ele é eleito democraticamente, ele está empenhado naturalmente em fazer um bom governo. Bom, ele faz realmente a indústria do aço, não é? Ele vai implantar o petróleo, ele vai proclamar a Petrobras, ele dá ao Brasil a legislação trabalhista, ele vai fazer grandes coisas, mas ele vai enfrentar, veja a lei de ação e reação, Jorge, ele vai enfrentar tudo aquilo que ele fez contra os outros. Ele é vítima de uma campanha caluniosa, promovida por Carlos Lacerda, um jornalista que estava na tribuna da imprensa, que vai jogar lama em cima dele, e o final todos sabem, Getúlio acaba arrancando a própria vida num gesto de desespero, porque ele não sabia mais o que fazer. Ele mesmo disse: um mar de lama está por baixo aqui do Catete, o palácio onde ele se encontrava. A própria família envolvida em corrupção, auxiliares diretos dele, o Anjo Negro, aquele auxiliar dele, que era homem de confiança. Veja, ele recebe, porque é verdade que a gente pode se arrepender do mal que cometeu, mas isso não nos isenta da lei de ação e reação, da consequência daquilo que nós fizemos. Tem aqui, pode fazer, Carlinho. Américo Cristina Souza Martins tem uma pergunta para você, Afonso. Bom dia a todos. Que lição podemos levar dessa revolução para os dias de hoje? Ah, Mary, eu vou dizer com o coração, na condição de paulistano do Bom Retiro. Eu admiro o patriotismo, mas admiro também Getúlio Vargas pelo que ele tem de positivo, porque todos nós nascemos com um rótulo aqui, viu, Jorge? Quando você nasceu também. Quando eu nasci, esse rótulo está escrito... Você está conseguindo ler, Jorge? Está com óculos? Está escrito com defeito. O Rodrigo está rindo... O meu está escrito culpado. Culpado não. Não está escrito culpado. Não existe isso. Não existe com defeito. Não existe, não é vítimas, né? Não existe. Existe responsabilidade. Então, o que acontece? Que lição que nós podemos tirar dessa revolução constitucionalista? Nós não vamos conquistar nada com a violência. Jesus, diante de Pôncio Pilatos, ele podia ter chamado o fogo dos céus, e nós sabemos que isso era possível, e ter queimado todo mundo, ter provocado um cataclisma, qualquer coisa ali, e ter escapado daquela morte violenta. Mas ele se deixou levar, se deixou sofrer, e ele mesmo disse que se cumpram as escrituras, porque ele era manso e humilde, e ele sabia que a vida do Espírito Eterno é uma só, que a vida no corpo físico, a existência no corpo físico é transitória. O que faltou para São Paulo, eu falo como paulista, agora é minha opinião pessoal, não como pesquisador, nem como historiador, nem como orador espírita. Eu digo, o que faltou para nós, paulistas naquela época, foi resignação diante daquilo que não estava ao nosso alcance mudar pelos meios legais. Porque o que São Paulo fez foi assim, não dá para mudar na boa, então vamos no braço. Foi essa a atitude de São Paulo. Sim. Não dá para mudar na boa, então nós vamos para o braço, nós vamos para o enfrentamento. Foi isso que aconteceu. É, porque aí também tinha a vaidade do povo paulista que se achava superior aos outros, né? Os interesses econômicos acima de tudo. Eu vejo assim, o paulista, o paulistano, o paulista, veja, não, hoje São Paulo capital, é muito diferente da São Paulo capital do meu tempo de jovem, sim, do meu tempo de criança. Houve uma miscigenação por força da construção do metrô e outras obras faraônicas que movimentaram a cidade de São Paulo. Nós tivemos uma verdadeira invasão de nortistas, de nordestinos, de mineiros, de cariocas. Então São Paulo hoje não pode ser comparada a São Paulo daquela época. Sim. Havia um sentimento muito forte de patriotismo trazido pela própria educação. Agora eu estou lembrando a pergunta da Cíntia. Não, e quando eu fui a São Paulo em 1959, ainda existiam os famosos pau de arara, que trazia o pessoal do norte. Infelizmente, para trabalhar aqui em São Paulo. Eu me recordo. Então, São Paulo mudou muito. O São Paulo hoje é muito diferente de São Paulo daquela época. Agora, esse patriotismo que estava no coração dos paulistanos, principalmente, se converteu em paixão e se deixou levar pela mídia, como o Rodrigo falou, pelas fake news. São Paulo já ganhou. Aquele sentimento do já ganhou é como um time de futebol que entra em campo, já ganhou. Então, se já ganhou, vamos lá, bater bola. Então, foi com esse sentimento que São Paulo se deixou levar por interesses econômicos, pela oligarquia cafeeira e também da indústria, do comércio, das organizações financeiras, e que queria realmente, vamos concluir agora, queria realmente voltar a mandar. Embora São Paulo hoje tenha um grande peso no aspecto de governança, de administração do Brasil, não tem mais o peso que tinha na velha República, até Washington Luiz. Nunca mais São Paulo teve no comando com toda a força, com toda a decisão que tinha na velha República. Vamos fazer... Só fazer uma perguntinha aqui. Uhum. Os dias de hoje, Afonso, no contexto político que nós estamos vendo hoje, qual é a diferença? Eu acredito que nós estamos mais amadurecidos, não estamos, Rui? Rodrigo, eu faço a pergunta ao João. Eu sinto que nós estamos mais amadurecidos. Eu sinto que o povo brasileiro está pensando mais. Eu sinto que existem mecanismos. Eu não gosto de usar essa palavra espiritualidade erradamente, porque a gente usa. Comum. É um costume que vem lá. É tipo papagaio de pirata. A gente vai falando e vai repetindo aquilo que o outro falou. Espiritualidade está dentro de nós. É o conceito do que é espiritual, conceito do Espírito Eterno. Então, eu acredito, a espiritualidade está dentro de mim se eu tenho consciência da vida eterna do Criador. Então, isso é espiritualidade. Mahatma Gandhi era um homem de grande espiritualidade. Então, eu acredito que nós temos uma proteção hoje no Brasil, espíritos de luz, benfeitores da luz, espíritos do mundo maior, que estão velando pela nossa nação e buscando uma conciliação. Eu quero crer que nós estamos caminhando para um momento melhor. Agora, se há sofrimento por causa das nossas administrações políticas, sejam na presidência, seja na governança dos estados, seja nos municípios, tudo isso é necessário. Sim. Porque quando a gente sofre, Rodrigo, o que a gente vai procurar fazer? A gente vai procurar, estou sofrendo por quê? por causa disso. Então, eu estou sofrendo porque eu como feijoada, eu não vou mais comer feijoada. Então, de repente, por que nós estamos sofrendo? Por maus governos? Vamos procurar bons governos, vamos procurar nos empenhar, e eu trabalho nisso. Eu faço parte, como você lembrou aí, de um grupo espírita que atua na política. Não, eu não tenho cargo político, não sou assessor político de ninguém, mas eu trabalho na divulgação dos bons políticos, da boa política, de tudo aquilo que faz a política ser melhor. E você, a outra vez que esteve aqui, você disse que faz, inclusive, palestra dentro da Igreja Católica, da Praça da Sé. Meu Deus do céu. Sabe lá, Rui, o que é ocupar o púlpito da Catedral Metropolitana de São Paulo, que em 1932, 25 de janeiro, lembra? Que estava chovendo, você estava lá encarnado. 25 de janeiro de 1932, São Paulo, 100 mil pessoas na Praça da Sé, você vê a foto da catedral ainda em construção. E ocupar o púlpito da Catedral da Sé e falar ali, Rui, Espiritismo com Allan Kardec, acredita em Jesus. Para nós, Jesus é nosso modelo e guia. E olhar para os religiosos, os católicos que estão ali, é uma grande conquista da Igreja Católica. Nós temos que tirar o chapéu. Eu não uso o chapéu, o Tiago usa. Tira o chapéu, Tiago. Isso como reverência. Muito bem. Põe o chapéu. Da revolução que houve, né? E você falando também do caso da guerra, a gente lembra da geopolítica, né? E quando o Carlinhos pergunta, hoje, qual a diferença de hoje para ontem? Nada, o ser humano continua ainda buscando poder. Só que a gente precisa entender que o poder não pode ser buscado pelo lado, Rodrigo, articulação. Quando a gente fala, isso tudo é maturidade espiritual, né? Quando a gente fala o ser humano, nós precisamos, como espíritos. Mas só para deixar claro, quando eu falo poder, é você conseguir aquilo que você quer. Certo. Isso é a tradução do poder. É você falar, eu quero que algo seja realizado. Perfeito. Né? Então, quando você. E exercer poder é quando você consegue aquilo que você quer. Né? E tem um lado positivo e tem um lado negativo. Quando a gente usa o poder usando a força. E foi isso que São Paulo quis fazer, né? Foi bem dito por você, Afonso. Ao invés dele utilizar a articulação, a política, a resignação diante do que não podia mudar, a negociação, você usar o que é o ser político, pela paz, negociar. Você não consegue mais negociar porque você está contra uma ditadura que também é um hard power, que também é um poder pela força. Você acaba tendo que responder pela força também, né? Então, por exemplo, Ucrânia e Rússia, né? Não dá para a Ucrânia usar a articulação respondendo contra uma força. A Ucrânia não, né, provocou a guerra. Exato. É diferente. A Ucrânia está se defendendo. Exato. Está se defendendo. Então eu tenho o direito de defesa. Se alguém atacar o meu lar, eu vou ficar ali de braços cruzados, deixando o invasor penetrar? Não. Exato. Então aí é diferente. E o Getúlio Vargas, o que ele fez? Ele destituiu a Constituição. Destituiu assembleias, destituiu toda a alternativa. Não há ditadura que respeite. Quando você fecha um congresso, você está fechando a discussão política. Perfeito. Então, ou seja, o único caminho que falta é o que está escrito na questão, aí na questão 700 e, já falo aqui, 744, que é a sequência. Que objetivou a providência, tornando necessária a guerra. E a espiritualidade diz, a liberdade e o progresso. Então, quando você não tem a alternativa, você não tem liberdade para discutir politicamente, articular e exercer a política, através de um congresso, através de uma constituição, para você defender através de um Estado de Direito, resta a guerra, para garantir a liberdade. Então, assim, não sou a favor. Você acabou de dizer não sou a favor. Você acabou de dizer, veja, vamos colocar coisa que nós temos aí, pessoas que estão nos assistindo e que levam em consideração o que nós estamos dizendo. Sim, volto a dizer, não sou a favor. Nada também justifica a guerra. Veja, nós temos o direito de defesa. Quando atacados, temos o direito de nos defender. Não provocar a guerra, né? Não provocar. Que é o erro de São Paulo. Exato. Foi o grande, grande erro de São Paulo. Então, mas o que eu quis dizer com relação a hoje... Veja bem, nós temos um governo central que está fazendo tudo contrário à democracia, tudo contrário ao capitalismo, e o Estado de São Paulo com um governador que está fazendo exatamente o que nós esperamos que se faça. Ou seja, nós estamos criando num Estado uma força que vai contra tudo aquilo que o governo central... Não está indo não, Calim. Não, mas não fechou o Congresso ainda. Você tem alternativa de discutir politicamente, essa, né? Essa é a opinião do Carlinhos. Sim, claro. Com certeza, isso. Minha opinião. Olha, eu conheci o governo do Juscelino, para mim foi o governo mais democrático que aconteceu no Brasil, e foi ele o impulsor de um monte de coisas novas que nós temos aqui. Foi Juscelino que fez. E Juscelino era uma pessoa muito espiritualizada. Tanto é que as filhas dele foram curadas... Por Arigó. É? Ele foi até o Arigó. Até o Arigó. E protegeu o Arigó. Agora, o que está faltando para nós é justamente pessoas que vão lá no governo e que seja espiritualizada. Aquele que vê o irmão como se fosse realmente um irmão. Mas há bons políticos, viu? Tem, não, tem. Não, vamos falar a verdade. Nós temos excelentes políticos, sim, temos gente muito boa. Toda generalização é falsa. Sim. É como dizer, todo motorista de táxi não presta. Que isso? Motorista de táxi é uma classe pujante, são transportadores do povo. Então nós não podemos nos deixar arrastar pela mediocridade da maioria, porque a maioria julga pelo sentido rebanho. Ah, ninguém, sim, presta, mulher não presta, homem não presta, político não presta. Nós temos que entender que há gente boa. Porém, como somos espíritas, com Allan Kardec, nós sabemos que vimos como chegamos a esse mundo com um rótulo aqui na testa, onde está escrito com defeito. Aonde está o homem, Carlinhos? Está a imperfeição. Com então, certeza. Nós temos amostras. O próprio Getúlio é uma prova disso. Num momento ditador, cruel. E depois, um estadista agora progressista. Que houve modificação no Brasil? Houve, porque eu... Era daquela época de 1940, 40 e pouco, era muita injustiça que acontecia aqui com os trabalhadores e assim por diante. Agora mudou, mudou muito. Só que eu acho que o trabalhador, ele tem muita coisa que é dado para ele que ele precisaria ter um pouquinho mais de esforço para conseguir, né? Hoje está se dando uma série de benesses, uma série de coisas, que nem, por exemplo, você pega aí a Bolsa Família aí, São Paulo é o que mais corresponde com os valores para dar essa bolsa, né? Vamos lá. Fazer o nosso... Aqui nós temos uma mensagem aí, né, Rodrigo? Vamos sim. A gente trouxe uma mensagem, tá? Não é uma mensagem, é o vídeo da psicografia que o Chico fez lá no Pinga Fogo, que foi em julho, foi um mês de julho, que né? Que maravilha. Que ele fez a psicografia. E aí a gente vai 1971. Passar ele... Exatamente. E no mês de julho, né? Então, eu queria soltar essa mensagem e a gente interpretar ela... baseado no que a gente está discutindo hoje aqui, né? E que a gente pudesse escutar com os ouvidos do tema que a gente tem discutido hoje, né? Então solta aí, Thiago, por favor, se você puder aumentar o som também para ouvir aqui dentro. Deus nos ajude. Chico Xavier agora irá ler a mensagem que acaba de psicografar. Segundo milênio, apaga-se o milênio, a sombra debratera, vejo a noite avançar, danceio em que me agito, guerra e sonho de paz, estadeia um conflito, de polo a polo, a dor reclama em longa espera. Explode a transição no ápice irrestrito. A cultura perquire. A crença sobre terra. A forma antiga em luta aguarda a nova era. Roga-se tempo novo ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita, insegura, lembra um tesouro ao mar que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, a nau que estala e treme, a luz prossegue e brilha, o Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Ciro Costa. Tá aí. Quem foi Ciro Costa, Rodrigo? Então, Ciro Costa, ele foi um poeta, né, pouco conhecido, e ele, inclusive nessa época também da Revolução, ele escreveu um livro junto com Eurico Goy de Góis, Sob a Metralha. E esse Eurico de Góis é muito interessante, porque ele, em 1927, alguma coisa assim, não lembro agora, ele foi biógrafo de Mirabelli. Né, que ali era um médio famoso de efeitos físicos de São Paulo, né? E eu acho interessante da Rua Voluntários da Pátria, Zona Norte, Santana, próximo do Centro Espírita, Grupo Espírita Jean, fundado por nós há 30 anos. Exatamente. E também tem um ótimo estudo que foi feito também de Mirabelli, né? Tem dois, três livros de biográficos que cita essa biografia também de Eurico de Góis, que escreveu junto com Ciro Costa. Esse Sob Metralha, eu não encontrei esse livro ainda, né? Eu acho que eu vi que tem ali em algumas bibliotecas. Foi publicado por Monteiro Lobato, editora Monteiro Lobato. Olha só que interessante. O Chico recebe no Pinga Fogo, em São Paulo, no mês de julho, né? E essa mensagem. Eu já ouvi várias vezes essa mensagem, nunca tinha ouvido com os olhos da Revolução Constitucionalista. E o Mirabella era famoso em levitação. Exato. E ele era boêmio. Então diz que ele chegava num bar lá, o pessoal pagava uma bebida para ele, ele levitava. Mas ele levitava também ou só quando tinha tomado umas? Não, ele levitava a qualquer momento. Qualquer momento. Porque quando o cara bebe, ele levita pra caramba também. Né? Vou deixar o Afonso comentar. E ele era mulherengo, tinha uma série de coisas, vamos dizer, que não era recomendável, mas ele era um médium de efeitos físicos famoso. Mais uma coisa, o Eurico Góis, ele foi... deixa eu só confirmar o nome dele para ver se eu não estou falando besteira aqui. Eurico... Tá aqui. Eurico de Góis, exatamente. E ele foi também participou da Sociedade de Astronomia da França, que eu acredito ser a mesma de Camille Flammarion, não tenho certeza. Mas vamos deixar o Afonso comentar aí. Não, aí tem uma diferença, né? Que médium é uma coisa e médium espírita é outra, né? Ele era um médium, mas não disse que ele era espírita, né? A mesma faca que corta o pão e o peixe, ela pode ser usada para um crime. A mediunidade é orgânica. Mirabelli tinha a mediunidade de efeitos físicos e intelectuais, mas ele tinha assim, um comportamento próprio dele, levado pelas paixões, conforme pode ser observado em sua biografia. Mas eu gostaria, nesse momento, até fazendo uma homenagem aos nossos irmãos paulistas, paulistanos, paulistas de todo o estado, mineiros, nortistas, sulistas, cariocas, que desencarnaram durante a Revolução de 1932, lembrando uma poesia do príncipe dos poetas, Guilherme de Almeida, que vai escrever essa poesia justamente após a derrota de São Paulo. Não vou ler a poesia inteira, que parece que o tempo aqui está curtinho, mas eu vou ler apenas um pedaço. Essa poesia encontra-se documentada no livro A História de um Combatente, Revolução Paulista de 1932, de Paulo Cunha Sintra. E nós vamos lá para Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas, que nos diz assim, nós vamos aqui ao final da poesia. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que deu à terra o seu suor, a que deu à terra a sua lágrima, a que deu à terra o seu sangue. Esta é a trincheira que não se rendeu. Aqui é nossa bandeira gravada no chão, pelo branco do nosso ideal, pelo negro do nosso luto, pelo vermelho do nosso coração. Aqui atenta nos vigia, aqui invicta nos defende, aqui eterna nos glorifica. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que não transigiu, a que não esqueceu. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que a vossa presença, que é relíquia, transfigura e consagra num altar para o voo até Deus da nossa fé. E pois ante este altar de joelhos, a vós rogamos, soldados santos de 32, sem armas em vossos ombros, velai por nós. Sem balas na cartucheira, velai por nós. Sem pão em vosso bornal, velai por nós. Sem água em vosso cantil, velai por nós. Sem galões de ouro no braço, velai por nós. Sem medalhas sobre o uniforme, velai por nós. Sem mancha no pensamento, velai por nós. Sem medo no coração, velai por nós. Sem sangue já pelas veias, velai por nós. Sem lágrimas ainda nos olhos, velai por nós. Sem sopro mais entre os lábios, velai por nós. Sem nada a não ser vós mesmos, velai por nós. Sem nada, senão São Paulo, velai por nós. Guilherme de Almeida. Muito bonito. Rodrigo, vamos colocar um momento de Gavalli? Momento de Gavalli hoje que eu escolhi é... Aprenda... Peraí. E se a vida fosse uma estrada? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. E se a vida fosse uma estrada? Cada um de nós caminha pela vida como se fosse um viajante que percorre uma estrada. Há os que passam pouco tempo caminhando e os que ficam por longos anos. Há os que veem margens floridas e os que somente enxergam paisagens desertas. Há os que pisam em macia grama e os que ferem os pés em pedras pontudas e espinhos. Há os que viajam em companhias amigas, assinaladas por risos e alegria. E há os que caminham com gente indiferente, egoísta e má. Há os que caminham sozinhos, inclusive crianças, e os que vão em grandes grupos. Há os que viajam com pai e mãe, e os que estão apenas com os irmãos. Há quem tenha por companhia marido ou esposa. Muitos levam filhos. Outros carregam sobrinhos, primos, tios. Alguns andam apenas com os amigos. Há quem caminhe com os olhos cheios de lágrimas, e há os que se vão sorridentes. Mas, mesmo os que riem, mais adiante poderão chorar. Nessa estrada, nunca se conheceu alguém que a percorresse inteira sem derramar uma lágrima.

aquilo que merece, aquilo que necessita para evoluir e experimentar um momento melhor da sua existência planetária. Hoje, no mundo de expiação e provas, amanhã, só Deus é quem sabe. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Vamos para o nosso sorteio, Rodrigo. Eu tô perdido aqui, Rodrigo. Tá aqui. Peraí. Tá aqui. Mas não tô vendo aqui no meu. Olha. Quem ganhou foi o Manuel Carlos, ganhou o livro. E a Adriana Barbosa ganhou o CD. Então vocês podem comparecer na livraria Casa do Caminho, de segunda a sexta, das 13 às 16 horas. E retirar lá seus prêmios lá com o nosso irmão Mário Vinha, Manuel Carlos e Adriana Barbosa. E os CDs são com essas mensagens. As mensagens no momento de Gavalha aí que a gente passa. Momento CD do Momento Espírita. Hoje, lá na Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos o aniversário da Valéria Copedê Damião, no dia de hoje. A Valéria, um grande abraço, com muito carinho, dos trabalhadores lá da Fraternidade Paulo de Tarso. É a única. Isso. Quem faz aniversário dia 10 é casamento da Mariângela do Domingos. Olha só. São os pais do Rodrigo. Faz aniversário de casamento. Dia 12... O Arlindo, lá do Anjo Ismael. E dia 13, a Mariana Reis, a minha filha, faz aniversário também. Aqui são esses que tem com a gente. A gente deseja tudo de bom, paz e alegria em todos os seus corações aí, nessas datas festivas. Deixa eu só ver se eu tenho aqui também algumas pessoas. Eu não estou aparecendo aí, mas tudo bem, não tem problema. Agora, dia 7 de julho, foi da Celina Sobral. A gente já havia comentado no programa anterior. Tem o Osvaldo também, acho que era do Jefa, dia 10 de julho. E deixa eu ver aqui, a Mariana você já comentou. E só, por enquanto. Desejamos aí todos muita paz, muita alegria, todos os corações. Eu gostaria só, o Rodrigo, de falar do aniversário do meu irmão, Paulo Roberto Gomes Pereira, no dia 4 de julho, que ele fez 73 anos. Ficando velho. Bacana. Vai pra dica? Vamos pra dica. Hora da dica. Hora da dica, tem uma vetinha aí. Pra indicar algum livro, alguma coisa. Afonso, então a gente queria que você desse uma dica aí pra gente, pros nossos internautas, pros nossos ouvintes, sobre livro, filme. Lembra do filme muito legal que você já deu a dica lá atrás, né? Kurosawa. É. Os Sonhos de Kurosawa, grande diretor do cinema japonês. Olha, nesse momento que nós estamos atravessando, o Jorge, eu gostaria de indicar um livro que é muito falado, muito comentado, mas pouco lido e pouco estudado no movimento espírita, que é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vamos ler mais o Livro dos Espíritos. É um livro fácil de ler, porque são perguntas e respostas. O codificador do Espiritismo pergunta, e os Espíritos de Luz, os Espíritos Benfeitores, tendo à sua frente o próprio Cristo Consolador Prometido, respondem essas perguntas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Em essência, o Livro dos Espíritos precisa ser lido, precisa ser estudado, precisa ser conhecido. Há assuntos interessantíssimos no Livro dos Espíritos: a questão do perispírito, da emancipação da alma, assuntos aí a propósito da nossa antiguidade espiritual, etc. e tal. Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E a propósito do nosso tema de hoje, eu não posso deixar de recomendar o movimento de 1932, A Causa Paulista, de autoria da nossa querida Maria Helena Capelado. A Maria Helena, autora deste livro tão fácil de ler, é tão simples de ler, que traz em resumo tudo o que aconteceu em 1932. Qual que é o nome mesmo do livro? O Movimento de 1932, A Causa Paulista, da Maria Helena Capelado. E você não vai falar de nenhum dos livros que você... Ah, eu fico o dia todo aqui. Eu queria nesse momento lembrar aqui, pedir licença para lembrar, nós estamos com outras obras aí no prelo, como se costuma dizer, nas editoras, e eu quero fazer questão de vir aqui, se meus amigos me convidarem, me suportarem aqui no programa Vivência Espírita, trazer o próximo livro. Mas eu quero assim agradecer todas as mensagens que eu tenho recebido a propósito do livro do Frei Galvão, que foi um santo católico, mas que nós, na condição de espíritas, respeitosamente entendemos, estudamos a sua mediunidade de efeitos físicos e espirituais. Porque não é porque é católico que não tem mediunidade, sim, não é, Rui? Sim. A mediunidade está na Umbanda, no catolicismo, no protestantismo, está presente em todas as religiões, porque ela é orgânica. E no livro Frei Galvão, Os Sonhos e o Destino de um Santo, nós contamos a história de Frei Galvão antes da encarnação, durante a encarnação e pós-encarnação. Não vou fazer, não vou ser spoiler, contar o final do livro, mas me emocionou bastante. Ele nasceu em Guaratinguetá e foi o primeiro santo brasileiro, né? Bem canonizado. Bem lembrado, Rui. Reconhecidamente. Frei Galvão. Eu faço até um comentário, que é assim, com esse livro... Agora eu vou desabafar aqui, Jorge, se vocês me permitem. Esse livro aqui, ele foi escrito em quase 5 anos de pesquisa, inclusive na própria biblioteca de Lisboa, mensagens mediúnicas recebidas por nós mesmos, preenchendo aquelas lacunas, estudando toda a biografia, toda a vida de Frei Galvão, toda a documentação, e estando nos próprios locais, entrevistando pessoas. Quando saiu o livro, eu encontrei assim, por parte dos irmãos nossos da Igreja Dogmática, nariz torcido, né? Um espírita escrevendo sobre o nosso santo, um ar assim, não por todos os religiosos, mas houve essa... eu senti essa resistência. Essa resistência. E por parte dos espíritos. Mas, Afonso, você vai escrever história do santo católico? Não? Por que você não escreve do Bezerra, não escreve do Cair Bachuter? Então, dos dois lados, nós enfrentamos, como o Rui bem colocou, uma certa animosidade que nos deu a certeza da necessidade dessa obra para mostrar para católicos e espíritas que a mediunidade está por toda a parte. Você estava sob metralha dos dois lados, né? Você sentiu como os paulistas na Revolução. Recebendo ataque dos cariocas, dos mineiros, do Mato Grosso. E não era matraca, era gaúcho. Você estava no livro que o Ciro Costa escreveu junto com o Eurico Góes, sob a metralha. Deus do céu. Está parecendo Paulo de Tarso quando, na época da sua conversão. Tomou bala e tudo quanto foi lá. Pessoal, então nós vamos... Olha, estamos em cima da hora, passando da hora, né? E tem um desenho aí, tem um desenho de hoje. Coloca aí na tela, Thiago, aí. Olha lá, esse foi o desenho criado pela inteligência artificial que a gente colocou o tema do dia, ele criou a imagem aí, tem uns soldados aí. Então, quem diria que no país do Cruzeiro do Sul haveria guerra, né? Então, é bom a gente... Isso é bom para manter na lembrança, para que a gente não repita os mesmos erros do passado. Muito bem falado, né, Rodrigo? Muito bem. Conhecer a história para evitar a repetição dos mesmos erros. Bem lembrado. Pessoal, então a gente vai agradecendo, principalmente ao nosso irmão Afonso, agradecendo pela presença aqui hoje, agradecendo a todos vocês que participaram da gente, conosco aqui. E a semana que vem, quem nós teremos aqui, Rui? A semana que vem nós teremos aqui o Ari Rangel, que vai falar como lidar com as pessoas com deficiência, porque ele é um professor que trabalha com pessoas com deficiência. E, Jorge, eu quero aproveitar momento aqui. Em Sacramento hoje, né? Inclusive, o Ari Rangel está em Sacramento hoje. Sacramento? Está lá visitando Sacramento, fazendo Santa Maria, Conquista, Uberaba. Está lá conhecendo o coração do espiritismo, da transição do espiritismo então, da França para o Brasil. Vai trazer muita bagagem para o próximo domingo. Eu só queria, viu, Jorge, agradecer a dedicação, o carinho das professoras e dos funcionários lá da AME, Associação Maternal Espírita, pela linda festa que fizeram com aquelas crianças no dia de ontem. E também parabenizar a Marta Mara, que é presidente lá do Paulo de Tarso, que está iniciando agora palestras para falar sobre mediunidade, que é justamente um assunto que necessitamos estudar um pouco mais, né? Afonso, muito obrigado pela sua presença. Não, mas aí não é o Afonso ainda. Agora ainda os outros têm que se despedir. Não, mas estou agradecendo a presença dele aqui. Tá? Legal. Então começo eu então a me despedir. Agradeço a presença aí a todos. Agradeço aqui o Thiago também. Estou deixando ele na fogueira ali para ele aprender. Só aprende na fogueira, né, Thiago? Mas é isso aí. A gente agradece aos nossos ouvintes. A gente teve aqui a enquete que a gente colocou, né? Então, o pessoal que participou aqui, a gente pede desculpa por não estar lendo, não ler todas as perguntas. Mas a gente colocou aqui a enquete. Você conhece a história da Revolução Constitucionalista? Então, houve 83 votos, 83 pessoas responderam que 57% que sim, né, já conhecia. Então, ou seja, mais da metade aí, um pouquinho mais da metade, já conhecia a história, e 43% disseram que não conhecia a história da Constituição. Legal, obrigado por ter deixado aqui, e até o próximo programa às 8 horas. Tiago? Bom, acho que eu queria estar agradecendo aqui hoje a mais uma manhã de aprendizado, né? Vivendo e aprendendo sempre, e hoje principalmente foi um tema assim incrível, porque eu sou de Cruzeiro também, né, e lá tem muita história, né? Então é só gratidão assim a todos os companheiros de mesa, gratidão a todos. Carlinho. Eu vi o Thiago, e foi em Cruzeiro que foi assinado o armistício de 32. Bem lembra. Agradecemos a família Vivenciana esse domingo abençoado. De coração nós agradecemos a Meire, ao Afonso Moreira Júnior, que se deslocou de Guarulhos para nós aqui em São Paulo, que veio nos trazer esse esclarecimento maravilhoso sobre a Revolução da Constituinte de 32, na ótica espírita também. Agradecendo ao Rui, ao Jorge, ao Tião Varoto, a toda a família Vivenciana, desejando um ótimo domingo com seu frango com macarrão. Opa. Ou seu cardápio preferido. E esperamos estar no próximo domingo, se Deus assim o permitir, assistindo aqui, participando do programa com Ari Rangel. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Afonso, nós gostaríamos de das suas considerações finais e uma prece de encerramento para o dia de hoje. Bom, muito bonito, por sinal. Eu não vou embora antes de agradecer ao delicioso café que foi servido aqui na manhã de hoje, de autoria do nosso querido Carlinhos. E depois ele vai me dizer qual é a marca do café. Sabe que nós sentimos demais a ausência dele por causa do café. Pois é. É para alguma coisa eu sirvo, né, Rui? É brincadeira. Muito bom, obrigado. Café e simpatia e conhecimento que ele traz. Eu quero agradecer do coração Quero agradecer ao Tião, que nos acolheu aí com um sorriso, com alegria. Quero agradecer ao Tiago, ao Rodrigo, ao meu querido amigo Jorge Reis, ao Carlinhos, com café ou sem café, sempre um grande amigo. Ao meu querido companheiro aí de geração, de luta, no movimento espírita, o nosso companheiro Rui, querido. E quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Nos perdoe se durante as nossas manifestações nós tenhamos nos exaltado neste ou naquele momento, mas a nossa intenção foi sempre reproduzir com fidelidade aquilo que nós acreditamos sejam efetivamente fatos históricos documentados e registrados ao longo da história de São Paulo. Então, meu agradecimento sincero a todos, a minha admiração por esse programa que cumpre uma missão de divulgar os temas mais diversos, sempre sobre a ótica do Espiritismo com Allan Kardec. Você faz então a prece para a gente? Faço. Obrigado pela sua presença e por sua gentileza e pela sua simpatia em desenvolver o tema de hoje. Celestial, de infinita bondade, de infinito amor, de infinita justiça, ternura e misericórdia. Abençoa, Senhor, a essa casa que nos acolhe, a esses corações amigos que nos abrem as portas da divulgação do pensamento espírita com Allan Kardec. Mas abençoa também, Senhor, a todos aqueles que nos acompanharam pela possibilidade que a tecnologia da mídia hoje nos oferece, porque Tu, Senhor, assim o permitiu. Abençoa, Pai Celestial, os nossos lares, os nossos entes queridos, aqueles que não puderam ou não quiseram nos acompanhar nos estudos atrativos da manhã de hoje. Abençoa, Senhor, aqueles que sofrem porque Te desconhecem. Abençoe, Senhor, aqueles que, na ignorância, mal sabem que ocupam um corpo físico que é transitório, que é passageiro e que a vida eterna é muito mais do que uma existência no mundo de expiação e provas. Graças Te damos, Senhor, nesse instante e sempre o faremos, pelo dom da vida que Tu nos deste, a Tua imagem e semelhança. Graças Te damos, Senhor, pelo corpo físico que Tu nos deste por empréstimo para interagirmos no mundo onde nós nos encontramos. E graças Te damos, Senhor, e graças Te daremos para sempre pela maior fortuna que colocaste em nossas mãos: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso guia, o nosso modelo de vida, o nosso divino amigo. Graças Te damos, Senhor, graças a Deus. Bastante amor no coração. Todo mundo quer sentir felicidade, mas será que estão fazendo a plantação? Desejamos que você tenha coragem. Essa vida é uma passagem, passará. Quem tiver amor no peito de verdade, com certeza vai poder assim cantar.